97. Ah! Olha, vou falar uma coisa. Mal caráter, né? É, mal caráter. Matar família. Mal caráter, né, Vieira? Se sair no ar um dia o que acontece fora do ar. É, não olha, vai ser mais fora do Vieira, ar. O cara era meu amigo. Depois disso que você contou, mau caráter. Mau caráter. O que vocês estão falando? Tomara que o Instagram derruba o perfil dele também. É isso. É. É legal que os ouvintes aí estão sabendo do que vocês estão falando, né? Aí tá falando do Benedetti, mano. Tá bacana pra caramba, viu, mano? Aí tá falando do Benedetti, que é mau caráter com a família. Cala a boca, mano. Abandonou a família. É. E tá querendo tomar o negócio da tia. Bento! Ô, seu Bento, tudo bem, seu Bento? Tudo bem, boa tarde pra todo mundo. E aí, tranquilo? Seu Bento? Estamos no ar, Marcão. Tranquilo. Todo mundo aí, um abraço. Fazer o quê, né? Tamo aí, né, fazer o quê? Ah, nesse momento agora. Calma, Domenico, dezembro. Queria Natal. Pedrão mandou minhas férias, minha férias tá chegando. Pedrão mandou um sorzinho aí, você viu? Um sorzinho. Tá precisando, né? É. Põe o hino do... Do de nós. Nós. Agora é vocês de novo? Pera só um minuto, não tem outro nós. Voltou? Quando fala nós, é nós. Mas agora ele voltou, não era nós. Não era, não era. Ele não era. Sempre falou abandonou. Sempre nós. Ele abandonou. Nós é sempre nós. Quando tava aquela história do Corinthians e tal, quando perdeu pro Corinthians, ele abandonou. Abandonou nós, eu tenho 25%. Quando fala, desde que eu me conheço por gente que eu entrei no estádio, eu falo, seu bem, nós. Fala de nós. E ele concorda. Então é nós, não tem conversa. É nós, é nós. Só vai na boa, então. É, não tem conversa. Lógico, ele é modinha. É nós, mano. Tô empolgado ontem aqui, por causa da partida de ontem. Ah, porra. Por que não joga sempre assim, né? Se o Zé Roberto parar pra jogar bola daquele jeito, é brincadeira, né? E o discurso dele, seu bem, você se emocionou? Foi bom o discurso dele. Você não gostou você. Muito, não? Sensacional. É, o Marcão quis queimar o discurso do cara. Não, eu acho que é o Marcão. Quem quis queimar? Ele entrou na sala. Queimou sim. Acho que ele poderia ter falado em 30 segundos o que ele demorou uma hora e meia. Mas é que ele tem... Ele tá velho, ele esquece. E outra, ele tem... Ele é devagar, entendeu? Que nem a coletiva dele. Ele começa... Vocês estão de brincadeira. Mas enfim... Pera só, alguém. Não, pera. Legal o discurso do Lugano. Eu vou tentar fazer de novo. O Lugano é top. Eu vou tentar começar o programa. Porque é uma falta de respeito que vocês fizeram. Não, lógico. Tô falando. O vídeo do Zé Roberto, eu entendo que vocês torcem para outras agremiações, mas vocês têm que entender que um dia na vida... Só uma correção, vocês não. Vocês foi pra cacarapuça quem quiser. Que isso, mas é legal você nominar, Domenico. Dá uma porrada na coxa do meu irmão. Marcão, né? Nesse momento tá passando o Zé Roberto jogou no Grêmio, a pré-eleição do Zé Roberto. Não, e também jogou no Bayern. O Bayern fez um comunicado. Jogou no São Paulo. Jogou no Santos. Na seleção brasileira. No Santos jogou no time. Conclua, Domenico Gatto. Não, porque um dia... É porque hoje é fácil falar quando você está em atividade em qualquer que seja a sua profissão. Sim. Mas o dia que você for parar, você vai pensar no que ele falou. É. E quem estiver próximo de parar, sabe o que ele falou. Ó, mas a respeito então, assim, dessa cena aqui, ó. Foi sensacional. Não, ele estava extremamente emocionado. Jogar credencial no lixo. Faz parte do... Faz parte do... Não, mas ele quis dizer outra coisa, Marcos. E ele quis deixar uma mensagem. Eu entendo, mas e a mensagem passou para quem? Ele quis dizer que bens materiais não levam. Sim, mas então, é isso que ele... Ó, eu, por exemplo, se eu fosse fazer o você jogaria as ampola no... Nossa, ele guarda até hoje. Não, eu falaria assim, ó. Pessoal, vocês que de repente estão começando a jogar bola agora aí... Ou de repente já ganhar alguma coisa. O futebol ele é ilusório. Você vai ter mulher, você vai ter dinheiro, você vai ter fama. Mas o que você tem que dar valor pra sua família. Beleza, vamos pro jogo, gente. Um abraço. Tá, ainda bem que não é você, Marcão. Vai, vamos. Economizava tempo. Então ontem, 2-0, jogou muito o golaço do Quedo. O Keno vem jogando muito. Vem jogando muito. Hoje, já foi convidado e aceitou. Né, o Zé Roberto, em sua entrevista coletiva agora na academia. Certo. É auxiliar técnico a partir de 2018. Legal. É, o Matos e o... Merece. Boa, hein? Então ele vai continuar no Parmeira. E por incrível que pareça, Domênio, foi um dos possíveis que o Zé Roberto mais jogou de partida. Ah, é? Palmeiras? Ficou mais tempo, bastante. Né? Ficou bastante tempo no Palmeiras, foram quase três anos. É que esse ano ele não jogou muito, né? É isso aí. Então, Zé Roberto, valeu. Valeu, Zé. Não, o Zé, merece, jogou muita bola. Atleta, jogou pra caramba. Né? Atleta de verdade, né? Durar até 40 anos, pelo menos a última vez que a gente teve aí, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo. A Portuguesa. Sim. ela foi grande com o Zé Roberto. Chegou numa final de campeonato com o Grêmio em 86, 96. Né? E talvez tenha sido a última grande chance da Portuguesa ganhar um título importante. Sim. Né? Depois a Portuguesa não teve mais nenhuma oportunidade. E foi com o Zé Roberto, que era um time massa, aquele time da Portuguesa. E dali em diante o cara deslanchou. Né? Aí o cara jogou muito, jogou. Por onde ele passou, ele jogou. E acho que deixou saudade em todos os times. É, e ele, né? Ele tem uma história muito difícil, né? O pai abandonou a família, renegou a família, o pai. A irmã dele, que sustentava a casa, faleceu precocemente. Então ele foi guerreiro. A história dele é bem emocionante. Ele é um vencedor, né? É. Totalmente. Bom, e o Palmeiras agora é segundo lugar e depende apenas dele para ficar em segundo, né? É, exato. Estamos na. Dele. Mas tem aí, tá todo mundo embolado ali, né? Sim. Pra ganhar esses 11 milhões aí. É. Que vale 11 milhões agora. E a vitória do Palmeiras vai pra... Não é isso, mano. Você que falou lá, é 11 milhões, né? Vai pra última rodada. Um pouco mais de 11 milhões, Dudu. Um pouquinho mais de 11. E o quarto colocado, qual é a diferença do segundo? É bastante. Acho que é 5 milhões o quarto. Vai pra última rodada. Bastante, cara. É 7 milhões. Acho que é 5, 7, 11. Tá. Acho que é um negócio assim. Né, mano? 18 e pouco. Corinthians, que já ganhou. 11 e fumacinha aí pro segundo colocado. Depois que é, o mano falou, parece que é 7 alguma coisa, o terceiro. É, e o quarto vai, é 5. Vai regredindo. Vai indo embora. Ô, Dodô, e amanhã o Lucas Lima agendou uma reunião com o presidente do Santos. Onde vai, né, desvincular de vez do Peixe e deve se transferir por 5 anos pro Parmeira. Então amanhã tá agendada a reunião com o Modesto Rouba Júnior. Com quem? Amanhã. Isso é ruim. Com quem? Modesto Rouba Júnior. Amanhã. Quer me dar o Peixe? Já não. Vai. Mas ô Bento. Aí. Fala aí, Bento, mano. Antes de você falar do Santos aí, duas coisas aí. A primeira com relação ao Zé Roberto, viu, Domênico? Ah. Eu achei da hora aí o Zé Roberto ter se manifestado daquele jeito aí, cara. Porque é um jogador vitorioso. Como é o Zé Roberto, diante de tudo que ele já ganhou e conquistou aí pelo mundo afora, o cara ainda ter tesão no último dia de profissão é um negócio raro, porque às vezes a gente vê aí um monte de jogador pé de rato que não ganhou merda nenhuma e os caras que não joga porra nenhuma também, já achando que tem o rei na barriga. Então um jogador aí como o Zé Roberto, que é um cara consagrado, mostrando aí vontade no último dia de profissão, na atividade que ele exerceu durante tanto tempo, eu acho que é um exemplo para os demais. Posto isso, com relação também a uma declaração aí dada para a Folha de São Paulo, aí uma entrevista, ô Domênico, da Leiloca, hein? A Leiloca falou que vem aí em 2021. Vem. Ai, ai, ai. E ela é presidente? É engraçado, né, mano? Porque ela se uniu ao Mustafá e agora rompeu. Ela se uniu ao Mustafá para ela poder estar dentro do Parmeira, para poder ser conselheira, aquela coisa toda. E agora... Sim. Rompeu com o Mustafá e falou mesmo, deu entrevista, inclusive, acho que foi no Estadão ou na Folha, não lembro, mas que vai em busca da presidência. Mas vamos perguntar a quem a segue. Marcão, qual é o último post da Leiloca? A pula, viu, RG. Não, você não quer comentar hoje, não, hoje sobre não. O assunto? Não. Mas, ô Domênico, ela cita aí o Mustafá nessa entrevista que ela deu pro jornal. Salvo engano, foi a Folha de São Paulo. Eu vou ver aqui, averiguar, para ver se de fato não estou cometendo uma injustiça. Mas está entre a Folha e o Estadão. Eu acho que foi para a Folha. Mas enfim, a própria Leiloca, Domênico Gato, a Leila Pereira, a dona da financeira, ela fala que ela ficou muito decepcionada com o Mustafá. Ela alega aquele quesito lá, aquele papo aí que rolou aí dos ingressos. Que ela disponibilizava 70 ingressos aí pelo contrato aí com o Palmeiras. De forma gratuita para o clube, para que eles repassassem para conselheiros e torcedores que eles quisessem convidar. E houve aí um incidente que inclusive está sendo investigado internamente dentro do Palmeiras, que esses ingressos eram repassados para cambistas. Imagina então, 70 ingressos. Nossa, com custo de R$250 cada. Ai, ai, ai. Por jogo, cara, 70 ingressos aí por jogo é bastante coisa. Tá então grana, isso por mês aí representa uma bela grana. Isso aí vai dar, se a gente fizer aí, deixa eu ver, 70 vezes 250, vai dar uns 17 pau e pouco, uns 17 e pouco. Vezes 4 vezes aí que você possa disponibilizar isso, vai dar uns 70 pau por mês quase, se bobear. 4, 5 jogos que você tem em casa, enfim, é uma grana considerável. Mas, então ela alega isso, Domênico Gato, como talvez o principal pivô do rompimento entre eles. Mas há quem diga que dentro do clube também ela ficou decepcionada pelo fato do Mustafá não ter mexido alguns pauzinhos aí no Estatuto do Porco para que ela pudesse concorrer já nessa próxima eleição que acontece ano que vem. Você gostaria da Leila Pereira como presidente ano que vem, Domingo? Não dá para saber, né, mano? Não, mas isso, se tivesse hoje aí o Paulo Nobre Paulo Nobre. Leila. Paulo Nobre. Paulo Nobre, você volta no Paulo dá, Nobre? Né, fácil. E se fosse o Mumu Paulo e a Nobre, Leiloca? Você tá de brincadeira. Mumu, Leiloca. Mas o Domênico. Leiloca. Mas, ô Domênico, o Paulo Nobre tem sua importância. Seu Olavo. Mas, ô Domênico, vendo de fora, cara, sinceramente, Leco, eu acho que hoje... Leco. Marcelinho vendo Carioca, de fora, o... Marcelinho me deu uma grande alegria, você tá louco? Ô Domênico, vendo de fora essa situação aí entre a Leila e o Paulo Nobre, o Paulo Nobre teve a sua importância aí dentro do Palmeiras, porque ele emprestou dinheiro pro clube aí com juros que não existia, ele recomprou uma dívida que nenhum faria, e o Palmeiras hoje anda com as suas próprias pernas aí graças ao que o Paulo Nobre fez. Mas hoje, se a gente parar pra analisar, o Palmeiras precisa muito mais da Leila do que do Paulo Nobre. Por quê? Porque o dinheiro que ela coloca dentro do clube é um dinheiro de patrocínio. Ou seja, ela dá pro clube em troca aí na contrapartida aí pra estampar a marca dela na camisa do clube. Sim. O Paulo Nobre emprestou o dinheiro pro clube, ele não deu. Então hoje, pelo menos eu vendo de fora, eu acho que em termos de importância... Se eu tivesse que escolher entre um e outro, aí eu votaria na Leila. Ô, se mano, eu tivesse direito a voto, ou não. Esse dinheiro de patrocínio deles... Eu votaria no Palmeiras. Só representa 30% do que o Palmeiras arrecada. Do total. Exatamente, mas eu sempre falei isso. Vocês só 30%, criticam, não, mano. Não. Mas quando eu falei isso aqui, vocês criticam eu. Você é a única pessoa que não é criticada aqui. Vocês falam aí que... só 30%. Depende, porque se sair a cabo o Palmeiras... Não, aquele papo, todo o dinheiro que o Palmeiras ganha por ano, o dinheiro do patrocínio da Leiloca é só 30%. E outra... Isso mesmo. O Paulo já foi presidente. O Palmeiras, né, ganha por ano da financeira, Domênico Gatto, acho que em torno de 100 milhões, não é isso? Porque o Palmeiras tinha feito um contrato de 300 milhões, mas um contrato de 3 anos. Isso por ano daria em torno aí de 100 milhões, o que é uma grana extremamente alta. Porque o Corinthians, quando tinha feito contrato com a Caixa, como patrocinadora master, é que ela não tinha exclusividade, que o Corinthians ele tinha venda de sovaco, de ombro, de braço, mas é verdade, o Corinthians vendia tudo na camisa. É, mas só a Caixa pagava 35. Então, por ano, o Palmeiras ele tem aí, acho que se eu não me engano, salvo engano, entre 90 e 100 milhões aí, é grana, ano. Bastante. É grana. Ah, grana é grana, lógico que é. Boa, falar em relação ao Lucas Lima, Domênico, não é loucura não, cara. O Palmeiras falando pro Lucas Lima por causa disso. Sem dinheiro, não tá desprendendo um valor exorbitante pra trazer o jogador. Mas aí não é o valor, o seu Bento. Não, eu sei. É o conjunto da obra. Eu entendi. Entendeu? Eu tô falando que o Palmeiras não vai se endividar. Não vai se endividar com ninguém agora. Claro, eu acho que o problema mais é o elenco, como é que vai ficar, do que o Tem nada a ver. A grana é de menos. O Palmeiras pode trazer quem ele quiser hoje. Financeiramente, tem nada a ver. Praticamente, quem quiser, né? Financeiramente, tem nada a ver. A grana não é. O importante é... O problema é o pacote que vem com ele. É o kit. Porque o Santos... É o kit. Tudo bem, ele jogou bem no Santos. Teve uma época que ele jogou bem. Claro. Só que o que ele fez no Santos nos últimos anos é brincadeira. Então, ele fez isso lá, pode fazer no Palmeiras. Pode vir, eu falo assim. Pode sair do Palmeiras e pontuar na equipe. Também pode jogar bastante e fazer a mesma coisa. Pode fazer. Então, assim, esse tipo de jogador, eu prefiro não arriscar. É isso que eu falo aqui. Eu não falo com relação ao jogador Lucas Lima dentro de campo. Mas ninguém pode. O profissional Lucas Lima dentro de campo, ele joga certinho. Não dá pra falar. E quando quer jogar. Porque quando não quer também, meu amigo. No primeiro ano, Domênico, no primeiro ano ele vai fazer chover no Palmeiras, você vai ver. Sei lá, não sei. Primeiro ano é sempre assim, você vai ver. Mas importante não é o primeiro ano, ô Mota, eu acho que o Lucas Lima ele quer usar o Palmeiras como ponte pra poder jogar. Então, no primeiro ano ele vai fazer chover. Mas eu acho que é uma aposta do Palmeiras também. Se ele não for vendido no primeiro ano, ele vai ter que jogar bem no segundo ou no terceiro até ser. Ô, mano, 27 anos, Marcão. Ah, será que não, seu Bento? Não digo pra jogar em time de ponta na Europa, cara. Mas pra jogar onde? Ah, não. Vai pra um Sevilha. Aí vai aceitar tudo que recusou. Vai pra Índia, vai pro Japão, vai pra China, vai pra todo lugar. Vai pra Rússia. Entendeu? Até os 30 anos, eu acho que de repente ele tenta alguma coisa na Europa. Caso não vingue até os 30, aí vai pra China. E aí, seu Bento? Next station. É isso aí, seu Bento. Segue o jogo aí. Quem é agora? Vamos ao Santos. Onde? E aí, seu Bento? Modesto Rouba falou hoje. Falou primeiro. O que ele falou? Falou, vamos lá. Ele falou primeiro do Robinho. Falou que as negociações com atletas só começam a avançar depois que terminar o Campeonato Brasileiro. O do Robinho é um desses. Falou do Ricardo Oliveira, porque há duas semanas tem uma. Não é aquela de boca, né? Um acordo verbal. Também prevê o acerto do jogador pro próximo ano, Ricardo Oliveira, e elogiou o presidente do Palmeira. Gostou da postura do Gagliotti, que ligou para avisar que iniciaria as negociações com o Lucas Lima. Olha, todos sabem do meu totalmente desligamento com relação à política de clube. É uma coisa que, puta, faz bem. Eu detesto, não sou ligado nesse lance de estar em contato com esse, com aquele, para saber disso ou daquilo. Já viu muito, mas, no Vasco, né, RG, o que acontece. Mas, eu conheço bem bastidores, eu sei como funciona. Mas tem um detalhe que me incomoda com relação ao Modesto nesses últimos tempos de gestão dele. Há algum tempo tinha saído uma notícia aí, alguns meses, ele noticiando um superávit no Santos, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Aí depois veio, tá rolando a notícia de que tá devendo grana, tá devendo o famoso direito de imagem. Uma maquiada, pra, né? Para alguns jogadores e blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Aí vem esse negócio de que vou repatriar Robinho, Diego, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E agora sai a notícia aí, ele teria usado, ele ou alguém lá, sei lá, alguns conselheiros aí, um din-din dos conselheiros, de alguns diretores ou conselheiros, para maquiar esse tal de superávit, né? Então, teria usado a grana dos caras aí para demonstrar o superávit no Santos. E tudo isso para... Para ser reeleito. Tudo isso para ser reeleito. Cara, isso é de uma idiotice, isso é de uma pequenez, isso é de um egoísmo... Mais do mesmo, né? Isso é de um egoísmo sem sentido, cara, sem noção, sabe? Isso se realmente estiver acontecendo lá dentro, isso é ridículo e continua essa coisa. Por isso o futebol... vai ser difícil se profissionalizar. Por isso o futebol no Brasil... Não se renova, né? Não se renova, é essa coisa. Por quê? Porque ninguém quer ser presidente de clube de futebol, porque é difícil pra caramba. Só que ninguém quer largar a porra do posto de presidente de futebol. Quer dizer, é difícil, cara. É estranho entender, né? É complicado, cara. É muito complicado. Bom, RG, e tem uma notícia até sobre a eleição também, que tem influência aí. O Ricardo Oliveira diz que ele só vai assinar com o Santos se tiver certeza que o Modesto não será presidente. Ele disse. É um boato que tá correndo. Pressão política agora. Lógico, ele vai falar no ar. Eu pensei presidente. Que tinha saído uma declaração dele, não saiu. O que corre dentro é o seguinte, né, ele só vai assinar com o Santos se o Modesto não for eleito. Porque tem uma declaração do empresário dele dizendo que ele tá com algumas coisas atrasadas. Tá meio puto, se fosse, né? Um empresário, seis não meses. Renovaria. Mas o Ricardo tá propenso a renovar. Então, ele disse que como ele vai apoiar... Basicamente, ele tá apoiando, né, a oposição. Que tá apoiando o Marcelo Pérez, Oliveira. Marcelo Oliveira tá apoiando ele, né? Sim. É que o Modesto, ele tem... Então, não sei por que apoio. Ele tem um apoio muito, muito firme, muito influenciável, que é o Marcelo, né? Então, quer dizer, a briga deve ser boa. Porque o Pérez, quando perdeu a eleição, perdeu por uma diferença, mas muito pequena. Né? Foi uma diferença bem pequenininha mesmo. Então, vamos aguardar aí, Mas cara? É que agora dividiu em muitas outras chapas, né? Então, mas é capaz de pulverizar um pouco. Eles fazem isso. Aí, lá no final... Aí vai apoiar o cara aí, que tá perdendo. Aí, aquele cara que sabe que não tem chance nenhuma, mas que tá só ali pra quebrar, né? Figurante. Aí ele vai e pula pro lado, escolhe um lado e vai, né? Mas o favorito é o Modesto, não é, RG? Pra sim, continua, eleição. Sim. Continua o favorito hoje, pelo apoio que tem do Marcelo, que é muito influenciável lá. Né? O último apaga a luz lá, RG, que faz. Isso, mano, pelo amor de Deus, não viaja. Não viaja. O Lucas Lima já saiu, tá indo pro porco. Graças a Deus. O Ricardo Oliveira já falou que se não tiver aí uma troca aí de presidência, não ele fica muito. Deixa aí pro Mota que deu a informação. Bom, eu tô me baseando na informação do Mota. O Mota é integrante do nosso programa, aí tem que... Essa informação do Mota com relação a outros times, você acredita? Ô, RG, o Mota é um companheiro de trabalho nosso, pra não dizer que é amigo, porque eu não sei se vocês têm amizade com ele. Eu tenho. Mas o negócio é o seguinte, menos o Mota, Vieira, na pior das hipóteses, ele é um companheiro de trabalho nosso. A gente precisa respaldar a informação do cara, se ele tá trazendo essa informação. Tem que acreditar nele, né? Temos que acreditar, que isso é verdade. Só que eu só perguntei pra ele se era uma declaração do Ricardo Oliveira ou não. Ô, Benedete, e tem outra aí, ó, que o Dorival pediu o Vitor Ferraz. Ou seja, Manda ele pedir o último apaga a luz, irmão. O Leandro Donizete também, que foi ele que trouxe pro Santos, ele podia levar pro São Paulo. Nossa. Ué. Mas eu acho que nessa de apagar a luz, vamos ver quem apaga primeiro, né? É, mano, dá uma então, mas, aí. Por exemplo, ô Domênico, vê se minha linha de raciocínio aí tá equivocada. O Lucas Lima tá no Santos? Graças a Deus, não. O Lucas Lima tá saindo, né? O Zeca tá no Santos? Não. Tá. O Ricardo Oliveira, pelas declarações que ele deu aí, ele ficará no Santos? Não, ele deu declarações pro Mota, né? Ele não deu declaração nenhuma, meu. É, o Vitor Ferraz, que foi pedido pelo São Paulo, ele vai continuar no Santos? Ué, continua, irmão. O último apaga a luz. Meu, tem contrato, amigão. Se quiser pagar, paga. A gente já tem lateral reserva pro lugar. A impressão que eu tenho, é que no Parque São Jorge já apagou a luz. Essa é a impressão. Não, pelo contrário, é campeão brasileiro. Do Corinthians saiu ninguém, eu prego. Do Corinthians saiu ninguém. Ah, não sai ninguém? Do Corinthians, peraí, até agora não saiu ninguém. O Pablo que tá saindo. O Pablo joga lá. O Arana, O Arana ainda não saiu. Ah, pelas informações que o Mota deu, o Jô também não fica mais. E aí? Eu discordo. A informação que eu tenho é que o Jô joga Libertadores. O Mota não falou nada. Falou que o Jô deu uma declaração. Então vamos lá. No Corinthians, o atual campeão brasileiro, heptacampeão. O Corinthians está se reforçando, diferente dos jogadores ali do Santos que querem sair. A impressão que eu tenho é que o jogador do Santos hoje é como se fosse um morador de Governador Valadares. Ele não vê a hora de ir embora. Você tá falando besteira. Não vê a hora de ir embora, irmão. O comentarista vai trocar a lâmpada lá do seu time que já pagou, meu. Nossa, mas é comentarista de comentarista. Bom, Mota, qual é a notícia que você tem do Jô aí? A notícia do Jô é que o Jô tá de férias. Então, e vai pra onde? Tá acertando onde? Na Alemanha? Não posso falar, ele pediu pra mim não falar. Bom. Se você tiver informação, informação que eu tenho é que ele joga Libertadores ano que vem. Vamos falar já já, seu Bento, vamos falar já já, mas olha, antes de qualquer coisa, quero dizer que este é o estádio 97, você que tá ouvindo agora, estamos ao vivo aí, inclusive você pode assistir a gente. www.97fm.com.br/estúdio ao vivo, facebook.com/energia97fm e youtube.com/radioenergia97. São as formas que você pode, inclusive, assistir a gente. Você pode mandar também aí a sua cornetagem, atenção, corneteiros, 943530150, 943530150, mandes. Daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui os corneteiros, tá bom? Boa. Estádio 97, em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada terça-feira, é dia de triplo burger bacon. E amanhã, o clássico dos clássicos, Big Mac, por apenas R$8, aproveite! Estádio 97 também, em nome de Estela Barros Turismo, o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Sempre TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Também em nome de Buscapé, quer ofertas de Ásia sempre com o melhor preço? Dá um busca no novo Buscapé. Também em nome aqui de Nissan, não é verdade, Beijinha? Olha só, amigão, se você quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio, você não pode perder o Comparou, comprou Nissan. A sua vez de ter um Nissan Zero. Chegou a sua vez de ter o melhor da tecnologia japonesa fabricada no Brasil. Chegou a sua vez de ter um carro premiado por especialistas e pelo público. Olha só, chegou a sua vez de ter um Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado das ruas, com taxa zero em 36 vezes. É isso mesmo, são 3 anos sem nada de juros e ainda tem a supervalorização do seu usado. E se você busca um carro com um amplo espaço interno, chegou a sua vez de ter um Nissan Versa 2018, com entrada em pequenas parcelas que cabem no seu bolso. Chegou a sua vez de comparar e comprar. Então passe em uma concessionária, porque quem testa, compra Nissan. Pela vida, escolha o trânsito seguro, é Nissan. Estádio 97. Estádio 97, na Energia 97. Em nome de Extra, meus amigos, vou te falar de Extra. Agora mandar um recado bacana de Extra, porque é o seguinte. Tá chegando mais uma rodada do futebol. E o Extra Gol vai entrar em campo com uma seleção de produtos show de bola, hein? Boa. É a sua chance de abastecer a sua geladeira com a Amistel RG. A cerveja que é a oficial da Libertadores. Ela é leve, feita com receita europeia e ingredientes naturais. E bate um bolão na qualidade, hein? Você já pode, inclusive, torcer pelo seu time favorito apreciando uma boa cerveja Mistel geladinha, hein? É, meu amigo, quando o assunto é economia, o Extra é campeão! Pare de ficar correndo por aí à toa, economize! Vai direto ao Extra e aproveite as melhores ofertas do Extra Gol. No Extra, você encontra a melhor cerveja, os melhores produtos, com as melhores ofertas para fazer da sua casa o estádio do seu time. Beba com moderação e corre pro Extra lá, hein? Boa! Estádio 97. Também em nome aqui de Amendoim Santa Helena, um golaço de sabor Mendorato, seu parceiro do futebol. Agora vamos falar ao seu Bento de... Coringão! Vamos falar do Hepter, irmão. Vamos mandar um beijinho. Vamos falar do time aí. Vamos falar do Hepter. Mônica Matos? Vamos falar do time aí, velho. Que nada de braçada aqui na América do Sul. Peraí, gente. O bagulho é louco. Em cima, não deu pra entender. Porcaria. Pois é, não dá pra entender nada. É a manchete do Corinthians, não é? É, mas. Corinthians. Mas vamos lá, mano. Então, o jogador que você tanto queria lá, o Júnior Dutra, admitiu. O diretor do Corinthians admitiu negociação com o pai do jogador, né? Então pode ser que ele, o Júnior, tá com um cara que vai vir, né, mano? Tá com um cara que vai vir, porque eu acho que o Casinho acho que não continua. Tem informação que o Jô joga Libertadores pelo Corinthians. Ô, mano, até tem uma história do Júnior Dutra aí que diz que o procurador dele diz que um cara aí que falou que vai entrar numa briga feia, viu, na justiça. Porque disse que naquela época ele foi oferecido pro Corinthians, né? E não rolou nada. E depois o Corinthians entrou em conversa com o Júnior Dutra. Então ele falou que vai querer a comissão dele. O que acontece é o seguinte. Tem um empresário que disse que tem uma procuração assinada pelo jogador naquele primeiro... Aquele primeiro contato que existiu entre o Corinthians e o Atlético. Foi no passado, né, mano? Não, foi até no começo aí desse ano, Motinha, até depois aí acho que do Campeonato Estadual, logo nas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, correu aí também aí a notícia de que o Corinthians ele poderia acertar com esse atleta. Mas na boa, Motinha, é uma briga entre ele e o empresário. O Corinthians tem nada a ver, né? Entendeu? O Corinthians ele não tem absolutamente nada a ver. Né? Se houver de fato aí qualquer tipo de documento que comprove o vínculo do jogador com o empresário, o Corinthians ele não tem absolutamente nada a ver com isso. O Corinthians está negociando uma situação aí, se houver assinatura do contrato, cabe ao atleta, não é o Corinthians que tem que ficar vasculhando a vida do cara para saber que é o empresário dele. Se ele fala, não tem empresário, o clube fala, ok. Se houver qualquer tipo de entrave depois aí no futuro, ele que arque aí com as consequências perante a justiça. Mas parece que o Cruzeiro também aí começou meio que entrar nessa briga aí, Motinha. Caraca. Eu tinha informação aí de que o Júnior Dutra já estava praticamente certo com o Corinthians aí, um contrato de 2 anos. Mas se o Cruzeiro entrar na briga, tomara que leve. Eu não vejo o futebol, mas é verdade. Eu acho que o Corinthians, Mota, hoje ele precisa investir em jogadores que venham para fazer a diferença. Um atacante, né, mano? Para trazer mais do mesmo, cara, é melhor você não trazer ninguém. Inclusive o Jô postou uma foto aí com o Diego Tardelli hoje aí, que deixou a torcida do Corinthians aí... Preocupada. A torcida ficou empolgada, não? A torcida ficou empolgada. Pensando aí na possibilidade, inclusive, aí do Tardelli vestir a camisa do Corinthians ano que vem. E não é a primeira vez, uma pessoa me disse, viu, Mota? Uma pessoa me disse que o Tardelli é o sonho de consumo do Andrés, caso o Andrés vença as eleições do Corinthians aí, tá na cara que ele será o candidato mais forte, possivelmente será o próximo presidente do Corinthians, e ao lado dele estará o Ronaldo. Ao lado do Andrés aí estará o Ronaldo. Todo mundo sabe que onde o Ronaldo encosta, vira ouro. O Ronaldo é um cara que agrega demais aí em relação a tudo, principalmente em questão aí de patrocinadores. O Ronaldo é um cara muito bem relacionado, ele tem uma empresa aí de publicidade, e eu também não vejo nenhum tipo de problema. As pessoas, mas pô, o Ronaldo, numa dessa intermedia um contrato aí, vai ganhar comissão. Qual o problema? Isso é praxe no mercado. Ainda mais o Ronaldo, que é um cara que abre inúmeras portas. Você tem que ter um cara desse do teu lado mesmo, eu não vejo problema nenhum. Sendo um negócio transparente, colocando em contrato o quanto tá pagando e o outro o quanto tá recebendo, desde que não exista nenhum tipo de desencontro nessas informações, se for um negócio lícito, por que não fazer? Que clube não gostaria de ter o Ronaldo hoje como seu porta-voz? Que clube não gostaria de ter o Ronaldo hoje atrelado à direção, aí trazendo publicidade para dentro do clube? Eu não vejo problema nenhum nisso. Volto a falar aqui, desde que seja um negócio lícito. Fato, fato. Lógico. Então, a questão principal, Motinha, com relação aos jogadores, volto a falar aqui, cara. O Corinthians ele pode perder alguns jogadores nessa virada de ano aí, quando abrirem as janelas, mas fato é que o Corinthians ele precisa se reforçar. Por mais que o Carille ele fale, pô, eu gosto de jogador que é desacreditado, uhum. Pô, eu gosto de jogadores aí que muitas vezes a torcida tá pegando no pé, se eu vejo que o cara ainda tem vontade, se eu sinto no cara esse sentimento mesmo de querer retribuir, eu aposto no maluco. Mas, Carille, hoje você é pentacampeão brasileiro aí pelo Corinthians, tá certo? Você conseguiu o título brasileiro desse ano. Eu acho louvável esse pensamento que você tenha com relação a alguns atletas que já compõem o grupo, mas não dá pra ficar pedindo aí reforços que não cheguem numa condição, talvez, de resolver, superioridade. Né? Hoje, Carille, você tem que se pautar no que você conseguiu dentro do Campeonato Brasileiro. Você não pode se conformar com o Júnior Dutra. Você não pode se conformar com outros jogadores que venham, talvez, para compor o elenco. Se for um cara, por exemplo, que você fala, pô, você destacou num clube menor, mas tem um potencial para vir, para ser titular, legal, bacana. Eu não vejo isso no Júnior Dutra. Não vejo isso no Júnior Dutra. Por exemplo, o Zé Rafael do Bahia, que até as últimas notícias dão conta aí que o Bahia não teria aceitado aí o que o Corinthians propôs, que era a troca do Zé Rafael pelo Mendoza e o lateral esquerdo Moisés. Parece que o Bahia quer dinheiro, ou então preservar um percentual numa futura venda. É um jogador que se chega hoje, ele briga sim para ser titular, cara. Ele briga para ser titular. É bom, você vai falar, mas quem sai para ele jogar? Não sei. Numa dessa aí ele briga com o Romero. Numa dessa aí, por exemplo, o Jadson não perdeu espaço pro Clayson. Sim. O rapaz aí, o Zé Rafael, é um bom jogador. Numa dessa o Rodriguinho não tá bem, entra o cara no lugar dele, que seja. Eu acho que você não tem que dar cadeira cativa para ninguém dentro do elenco. Eu acho que tem que jogar sempre o melhor. E eu fui criticado quando eu tive esse pensamento ano passado, quando eu falei a respeito do gol. Quando eu falei, pô, o Walter hoje tá merecendo mais que o Cássio. Me chamaram de ingrato e tudo mais. Bacana, eu não me prendo em nomes. Eu não me prendo em história. Tá jogando bem, tem que ser titular. Tá jogando mal, vai pro banco. Time grande é assim que funciona, irmão. Com relação... Isso, né, O ano que vem o Corinthians vai jogar Libertadores, né? O ano então, mas inteiro, é isso que eu tô falando, Mota. É isso que eu tô falando. Precisa ter jogadores pode hoje ser que façam titular a diferença. Hoje, né, mano? Chegar e mais ser, do mas mesmo. Vai ser... Não, mas, ô Mota, é isso que eu tô defendendo justamente pelo fato do Corinthians... aí falando, mas no começo desse ano ninguém dava nada. É evidente que não. O time do Corinthians ele não foi montado pra ser campeão. Essa campanha surpreendeu todo mundo. Beliscar do campeonato estadual, todo mundo, pô, bacana, legal. Ganhou o Paulista, já não vamos sair em branco. Mas a conquista do Campeonato Brasileiro foi uma conquista surpreendente. Por mais que o torcedor acredite sempre que o time possa ser campeão, mas existiam outros times aí dentro do cenário nacional que tinham um elenco mais forte. Mas o Corinthians aí tem uma camisa pesada. Isso fez com que o Corinthians chegasse numa reta final aí, sobrando em termos de pontos. Mas o ano que vem, cara, muda o cenário. Porque esse ano, diferente do ano que vem, esse ano foi um ano sem expectativa no começo. Todo mundo, ih, com esse time, será que vai, será que não vai? O time do Corinthians ano passado estava inconstante, tanto que não conseguiu nem pegar uma vaga da Libertadores. Todo mundo, pô, com esse time, não sei não. O time aí começou a trabalhar, começou a ir bem, criou-se uma expectativa no decorrer do ano, mas não começou com essa expectativa. Uhum. O ano que vem, a expectativa começa já em janeiro. Sim. Como é que você vai encher de expectativa o torcedor com um elenco, com jogadores que você... Pô, tá chegando aí, por exemplo, vai o zagueiro da Ponte Preta. É bom zagueiro, mas não o zagueiro que venha pra resolver. Marrom. Se vier o Castan, por exemplo, que estão cogitando a possibilidade também, o que eu acho também pouco provável, porque no começo desse ano o Corinthians tentou o Leandro Castan, também não conseguiu pelos altos valores aí que foram exigidos. Mas é um cara de nome, é um cara que vem aí talvez pra dar um grau na zaga. Agora, esse menino aí, o Messias aí do América Mineiro, tudo bem, ele pode ser um grande zagueiro e calar a boca de todo mundo? Pode, mas quando você coloca um zagueiro desse pra disputar uma Libertadores, uma coisa é ele ser destaque na Série B, rapaziada. Outra coisa é o cara pegar, por exemplo, aí um San Lorenzo jogando na Argentina. É diferente, né, velho? Ou um Boca Juniors, ou um Peñarol. Você vai pegar do outro lado um cara malaco, velho. Será que o maluco tem gás pra brigar no mano a mano com um cara desse? Aí vão falar, ai, mas o Ralf quando chegou não era assim. Ai, mas o Paulinho chegou também, ele... Mas não chegou, gente, e já jogou Libertadores, né? Volto a falar, não chegaram pra jogar Libertadores. É. Eles tiveram um tempo pra se maturar no time principal. Eles foram inseridos aos poucos. Você coloca um cara desse num elenco que tá montado, num elenco que tá certinho, beleza. Agora, se você coloca um cara novo num elenco que tá desmontado, você queima até o jogador. Lógico. E Libertadores, gente, precisa ter experiência, cara. Não adianta você colocar um moleque que pode ser promissor aí pra jogar numa Libertadores, que você pode até queimar o cara. Pode ser um cara bom de bola, mas diante de um cenário totalmente desfavorável pro moleque que é inexperiente, É complicado, isso pesa, cara. E a pressão então... vai ser maior, né, mano, em cima do Corinthians esse ano. Ano que vem. Mas é claro, Mota, não tem como você não... essa pressão, Mota, parte da torcida e parte por parte da imprensa também. Lógico. E não tem como você desvincular uma coisa da outra, porque acabou o Corinthians é o atual campeão brasileiro. Acabou de ser campeão. Como é que você vai falar? Não, não quero chegar com pressão, porque foi na sorte, o título... Não tem essa, irmão. Acabou. Foi campeão brasileiro, você veste talvez aí uma coroa que todo mundo vai falar, pô, esse é o campeão brasileiro do ano passado. O cara ser batido, né? O time ser é claro, batido, velho. É claro. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta. O Júnior Dutra tá em pauta. E o Leandro Damião, vocês desistiram? Então, ô Benedetti, eu tinha informação também aí de que haveria talvez aí uma possibilidade da vinda dele sim. O Carilli, no primeiro momento, quando questionado, ele desconversou, falou que não. Depois ele admitiu que pode ser, sim, também uma opção aí pro ataque do Corinthians. Mas, na boa, cara, uma boa opção, colocariam no rolo... Então, mas colocariam no rolo o Marquinhos Gabriel. O Santos, ele até aceita disponibilizar o Leandro Damião, mas ele quer o Marquinhos Gabriel em contrapartida. Mas pro Corinthians hoje, o Marquinhos Gabriel é um cara importante também. Tanto é que ele entrou no último jogo aí também meteu um golaço. Sim. Não sei até que ponto aí também não vale a pena. Inclusive, né? Um outro jogador, Motinha, aqui é do Corinthians, e o Corinthians está colocando até talvez aí com uma possibilidade de negociação, é o próprio Luca, cara. O Luca, então, já que o Carilli falou que quer um jogador de lado de campo, ele, um cara, né, que tem a velocidade. Ué? Porra, o Campeonato Brasileiro que o Luca fez... Foi bem mesmo. Dá pra dar uma moral pro cara, por mais que no Corinthians aí, depois da renovação de contrato, criou-se todo um desgaste com o empresário que pediu um aumento, a diretoria do Corinthians ficou pé da vida com o aumento que ele havia pedido, mas pode ter amadurecido, sabe? Esse Campeonato Brasileiro pra ele pode ter sido um laboratório pro cara crescer, foi jogar numa equipe inferior e se destacou, brigou até pela artilharia do campeonato, o Luca tá lá em cima na artilharia. Então, pode ser esse jogador também um possível reforço do Corinthians pro ano que vem, caso não seja vendido pro futebol francês. Mas enfim, cara, daqui a pouco a gente discute um pouco mais aí, são só as manchetes, né? Oh, valeu. Falei muito, hein? Pode bebe água, garai, mano. Bebe respirar água. Respirar aí um pouco agora, mano. Vamos lá, seu Bento. Valeu, bagarai. Tricolor. Boa, seu Bento. Vamos lá. Nossa, hoje. Hoje tem notícia boa, hein, seu Bento? Tem? Colou. Não, fala você primeiro. Tem mesmo? Tem. Não, eu sei que eu vi o Cueva, deu uma entrevista, né, onde foi perguntado no CT sobre o futuro dele. Do Tricolor, falou que seria um desrespeito falar nesse instante, mas né, tem o sonho de atuar na Europa. Lógico, né, tem o sonho de atuar na Europa. Dizer. E é isso aí. O que tem mais? E ele deu meio que um escape, né, o seu Bento, que perguntaram pra ele por causa do atraso na hora da reapresentação. Mas nós sabe que foi, né, velho? Nós que é do rolê da Night. O Mota me disse. Mas tá ligado que rola, bang, né? Do bang. Como é que funciona isso. Comemorando seleção. Vai ter uma... Tá certo, velho. Quem não sabia disso, velho? Quem viu o Miss Universo, só os molenga lá, Miss Peruana lá, é legal. Pô, Miss Peruana é legal. Ouviu, Bento? A notícia que tem é que amanhã vai ter uma reunião de diretoria e torcida pra definir planejamento e contratação de jogadores. Não, não tem nada disso. Peraí, não, se for isso aí... É. Ué, por isso que eu não quis falar, é verdade. A torcida não vai definir nada. Lógico que Coloca a coisa direito. Vai conversar sobre isso. Não. Coloca a coisa direito, Mota. Coloca a coisa direita na mesa, seu trouxa. Na mesa? Explica essa coloca frase direito. Não. Ué, então explica. A torcida vai definir. A torcida não vai definir. Então defende. A torcida vai ter uma conversa com a diretoria, sugerir, né, opções para contratações, sugerir, se quer saber onde está o dinheiro, chegou. Sugerir contratações. As pautas da reunião vão ser assim, ó. Manutenção dos principais jogadores, contratação de dois laterais, contratação de um meia, contratação de dois atacantes de velocidade. Sim, informações sobre a atual situação financeira do clube, maior profissionalismo do futebol, continuar com os preços populares nos jogos no Morumbi, investimento do marketing no programa de sócio-torcedor. É a torcida que vai... Como é que é? Não, são então, pautas da reunião de amanhã. Reunião da torcida da diretoria. A torcida pediu uma reunião com a diretoria. Sim. Entendeu? Pinote e Leco. Pinote e Leco participarão dessa reunião. E eles vão sortear 20 torcedores comuns, que não são da torcida organizada. Não, tem torcida organizada e comum. Pra dar um pitaco. Você tá escutando o que eu tô falando? Sim, são 20 no total. Você tem dificuldade de entender as coisas? Chefe, deixa o Mota falar. Nossa! Você tem dificuldade? Não, em português eu entendo. Então, tô falando em português. Nossa. Você é burro, né? Nossa! Eu falei, a torcida organizada vai sortear 20 torcedores comuns. Se é comum, não faz parte da organizada. Não. Qual é a dificuldade de você entender correta, isso? Então, são 20 no total. Para de falar besteira. Ah, mas, ô Mota, Mota, e aí eles solicitaram essa reunião, viu, mano? Deixa eu acabar de explicar. Eles solicitaram essa reunião para a diretoria e a diretoria aceitou. E eles vão lá, aí marcaram com ele quarta-feira, eles vão lá e vão ler essa pauta para eles, sugerir algumas coisas e cobrar outras coisas. Em vez de fazer como eles faziam antigamente, que eles invadiam... Violência. Invadiam o CT, dava aquela briga e tal, tal, tal. Resolveram fazer isso, não é uma melhor forma? Com certeza. Mas, ô Mota, só um parênteses aí com relação a esses 20 que vão. Ah. Esses 20, Motinha, eles são distribuídos entre torcedores organizados, sim, sócios torcedores do São Paulo e torcedores comuns. Eles vão sortear então, via Twitter, via Facebook. Da mesma forma que houve aquele encontro lá também com os jogadores, que inclusive o Raí participou, foi da mesma forma. Tinham torcedores organizados lá também, mas é assim óbvio, como mano. Tinham sócios torcedores e tinham torcedores comuns. Eu acho comuns legal, também, melhor que não, do que quebrar parte. Tudo, gente. Mas é óbvio, os caras estão querendo falar que tem torcida organizada. Óbvio que tem. A iniciativa do protesto aí, da conversa, da reunião, o que quer que seja. Mas peraí, o futebol tá na Nutella, velho. Cadê aquele negócio de pular muro? Rojão estourando na palma. É verdade. Ele quer confusão, velho. Até nisso o futebol não telou, irmão. Ué, outro até dia o Corinthians, a torcida do Corinthians fez a mesma coisa. Foi lá conversar. Gourmetizaram o futebol, irmão. A torcida do Corinthians não foi lá conversar com os caras também? Teve mas, a mesma esses, coisa. Ô, Motinha, aquele acabou, bagulho dos caras pulando o muro, os Rojão, bandeira agora, na porta mano, do CT. Cara, acabou. Tem câmera, filma tudo. Isso é idiotice, cara. Porque assim, o Baby aí, que é presidente da torcida independente do São Paulo, Baby. Ele tá respondendo o processo judicial, cara. Então, a partir do momento que você começa a fazer esse tipo de coisa, cara... Teve os caras que roubaram as coisas lá no CT, né? Teve, né? Naquele último protesto lá que invadiram o CT da Barra Funda lá, sumiu bola, colete, camisa... E o levaram a rosca do meu irmão, ele nem viu, cara. Ah, que isso! O pessoal, ele é responsabilizado criminalmente. Então, tipo... Eu acho que tem que partir agora desse tipo de protesto, cara. É um negócio mais... É porque, Marcão, também tá acontecendo nas redes sociais aí uma grande questionamento, né? Uma grande questionamento. Então, um grande questionamento. Tá pegando no pé do Mota, ô Benedetti. Deixa o Mota falar, ô Benedetti. Não sabe perseguir, só isso. Não, mas... Fala, Motinha. Só isso. Fala. Não tem outra coisa pra fazer, além de paeja? Não, tenho também. Azeda. Bom, é isso, né, gente? Não, não vou falar mais nada. Boa. Eu não tenho culpa. Deixa eu falar aqui, deixa eu dar um recado aqui antes. E preciso da ficha aqui também do Estranho no Ninho, né? Estranho no Ninho que chegou hoje. Ah, é auto-apresentação do Estranho. Então, antes de fazer a auto-apresentação, ô Marcão, quero falar o seguinte: quero dar um recado do Buscapé. Você sabe. Todo mundo sabe, o final do ano está chegando, RG. Sim. Por incrível que pareça, mas é um ano que está indo pro saco. Nossa, né? E com o final do ano, quando chega, muita gente fica muito feliz, porque vem o tão esperado 13º, não é verdade? Né? O 13º chega e é claro que a gente também quer aproveitar, né? Esse 13º, essa grana extra aí, para comprar o melhor, mas também fazer lá o cada real valer um pouquinho mais, não é verdade? Então, meu amigo que tá ouvindo, dá um busca no Buscapé, tá bom? O Buscapé junta em um só lugar todas as grandes ofertas, todas as grandes lojas, para você poder comprar milhares de ofertas e achar sempre o melhor preço de tudo lá, sem precisar perder tempo e de site em site. Boa. Você não fica abrindo aquele monte de janelinha, sabe? Enche o saco, aí você acha uma oferta legal, deixa aqui, minimiza. Aí você vai lá, acha, mesma oferta no outro site, minimiza. Aí vai, abre outro, abre 50 sites. É, aí você fala, puta, quanto que era mesmo o primeiro que eu vi lá? Volta tudo de novo. Aí você não começa, não acha mais nada. Faz assim, vai pro buscapé.com.br, lá tem tudo. Tudo detalhado, com os melhores preços, é rápido, é prático, é seguro. Boa. Vai na minha, amigão. E no Buscapé tem de tudo, tem celular, tem TV, eletrodomésticos, notebook, produtos de AZRG. Acesse o buscapé.com.br. Ou também você pode fazer o seguinte, você pode baixar o aplicativo que é grátis. É. Pode baixar agora mesmo e pode aproveitar, viu? É. Abaixa aí, ó, aplicativo do nosso Buscapé, tá bom? Pra você fazer o seu 13º, vale muito mais. Dá um busca no novo Buscapé, buscapé.com.br. Faz assim, dá um busca. Meus amigos, esse é o Estádio 97 na Energia 97. Em nome de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br e também em nome de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. E agora vamos apresentar aqui o nosso estranho no ninho, né? Estranho no ninho, o Danilo da Silva Fernandes, ele tem 38 anos, é bancário, ele lá de Suzano. Nossa. Torce para o Corinthians. E ele foi sorteado no leilão do estádio, que fez a doação. Oh. E ele fez a doação de 5 quilos de feijão, ele foi sorteado. Oh. E por esse motivo tá aqui, já vai doar 5 quilos. Tudo bem, ô Danilo? E aí, galera, beleza? E aí, Danilo? Beleza? É surreal isso aqui, cara. Eu ouvi vocês no rádio, ele tá aqui do lado agora. É nóis. Nervosismo mesmo. Pra quem tá ouvindo a gente, não está vendo pela internet, o Danilo é a cara do Alex Mineiro. Exatamente. Eu tava achando que era o Anderson do Molejo, viu? Tem muito. Anderson! Se tiver muito nervoso, só chamar o Motinha. Calma. Motinha faz massagem. Mota, já passou. Ali você vai, Mota? Não. Nossa, que assim, pedrada. Nossa, não vai, não. Danilo, não. Danilo, não. Ninguém, não, velho. Você não tá fim? É por culpa do Benedetti, Domingo. Eu? O Benedetti deixou. Você estressou o Mota? Imagina, depois que conversa, Motinha. O Benedetti, você pegaria a Mota? Deus que me livre. Sincero, sincero. Eu gosto de homem, né, velho? Nossa, que porrada. Mas por quê? O Benedetti. Você fala fora do ar. Mas você queria ver o Benedetti só de sunga? Deus que me livre, é feio, né, velho? Eu gosto de gordo, mas, né, mas eu gosto de gordo, não gosto, o Benedetti, de amorfo. O teu perfil, hein? Amorfo eu não gosto. Não. Tá no perfil dele, RG? Não tem. Tá no perfil, hein? Perfil escamado. Olha, eu vejo aqui, tem algumas pessoas que estão no teu perfil, mas ele não tem forma. Ele está no seu perfil, ele está no perfil que você gosta, o Bá está no perfil que você gosta, então. O Vieira está no perfil que você gosta, seu Bento está no perfil que você gosta, o Sombra, o Sombra ele adora, o Sombra também, vai, o Sombra. O Sombrinha. A teta suada aqui, eu não quero mais. O Sombra, você vai? Quem é a teta suada? Ah, o Vieira. Eu não. Teta suada. Não, eu não. Se botar um lápis embaixo, isso dorese, isso dorese. Tem mofo. Bom, mas e o Sombra? Vai no Sombra que eu sei. Sombra você vai, vai. Vai, vou. Não é nível. Ia, né? Puxa saco, né? Nossa, pegar ele por baixo do braço, você carregava, sabe? Você pegava ele por baixo do braço e falava assim, vão transar, vem aqui, vem. Chegava ele assim, ó. Aí, vai, vambora. Então, leva pra passear. Fala assim, vamos, amor. Leva pra passear. Faz o que você pode transar, meu moto. Você transa no carro, você transa o que você quiser. Faz o que quer, né, mano? Coloca ele na sacolinha, tá ligado? Leva ele pra passear. Eu tô sentado na porra da madeira. Ah, então tá bom. Fica tranquilo. Sabe aquela sacolinha que você carrega assim no ombro? Vai, leva ele lá atrás. Uma bolsa. É, Motinha, Motinha. E o seu Bento, mano? Não, mas aí, né? O seu Bento é o melhor pra você? Sonho de consumo. Seu Bento, cada ele vez... Ele é estragado, ia ter que dar um banho antes. É, estragado. Jogar creolina pra tirar toda a zica dele. E o Bá, Mota? Nossa senhora, hein? O Bá é um pau mandado, né? Dá raiva. Tô com raiva do Bá, ultimamente. Tá com raiva do Bá? Coitado do Bá. Ele é um escravo. Não faz mais nada. Ah, crisão caminhoneira, velho. Posso falar, o Bá não tem um quarto, ele tem uma baia, velho. É mesmo. Não, é verdade. Coitado do Bá. O Bá é gente boa, pô. A gente marcou pra fazer o Amigo Secreto, viu, mano? Inclusive, você tá marcado aí, mano. Mano, você tá marcado, você trata de vir pra São Paulo, viu? É, dia 13. Como assim? Ninguém fala nada. Sabendo agora. É dos amigos do pôquer. Você vê como eu e você e acho que o Bá também excluíram nós. Mas tá todos convidados. Só eu e você estamos fora. Não, tá convidado pro churrasco. Onde vai ser? Aí o Bá, a primeira coisa que ele falou, sabe o que ele falou? Entendi. Eu tenho que pedir pra minha mulher. Ai. Um mês antes. Não, peraí, eu preciso contar uma história fora do ar. Dia 20 de dezembro? Eu tenho que avisar hoje. Preciso contar uma história. O Bá foi pro jogo da entrega da taça do Corinthians. Foi. Ele levou a filha. Sim. A mulher dele não queria deixar ele no jogo, o Domênico. Ah. Com a filha. Olha como ela é ciumenta, velho. Caramba, hein? Ah, sabe o que é? Quando é muito bonito assim, tem que ter ciúme mesmo, tem que cuidar. Agora, tem o minha seguinte, mulher é assim também. O Bá, ele histórico, né, velho? Canalha, né? O Bá já deixou muitas já mulheres não é meu pra trás, né? Já não é o mulheres, casais, ai, meu Deus do céu. Tudo vai do currículo, né, velho? Bom, fica à vontade, ô Danilo, tá certo? Você é o participante aí, você vai falar o que você quiser aí, fica à vontade, tá bom? Tá tranquilo. Olha, ele parece o Edson Silva, velho. O cabeção, velho. Quem é Edson Silva, Mota? Quem que é o Edson Silva? Edson Silva? Zagueiro. Não, ele quis falar Anderson Silva. Não, é Edson Silva, zagueiro. Cabeção, zagueiro, São Paulo, seu filho. Não viaja, Vieira, ele não errou, não. Burro. Eu não vou deixar Vai, só anda. Ô Danilo, você faz parte da... Mas aquele não era o Alex Silva? Não, tinha o Edson Silva também. Tá sabendo legal também, mano, de futebol, hein? Não, mano, também. Tá legal. Não, não tô vendo o cara, velho. Eu não tô vendo o cara. Não consegue ver. Tem câmera aí, mano? É aquele zagueiro, é Edson Silva, você lembra. O que eu tô vendo aqui é o Sérgio Louco. Eu não tô com retorno de vocês aí. Ah, Mas o zagueiro Edson Silva, que jogou no São Paulo, que veio do Figueirense lá. Eu acho sim, que o negão lá, o grandão. Sim, sim. É. Isso. Ô Danilo, você faz parte da ala da torcida que engrossa a voz do mano, que o Pablo é um ingrato, ou você faz parte da ala da torcida que defende a ideia do Benja, cara? Não, meio a meio. Meia-meia é mureteiro, é mureteiro. Não, você não pode muretar, ô Danilo. O cara é um mureteiro, velho. Eu acho assim, o presidente tá certo, mas não deveria ter afastado. Então tá errado, assim, né? Não compra. Legal. Tá certo, né? Tá certo, mas tá errado. Cara, mais em cima do muro. Não, não comprar, eu concordo, mas não podia ter afastado. Ele fez agora igualzinho aquele cara que fala assim, ô Marcão, não tá bom. Aí não, ficou pior. Foi. Agora tá bom. Agora parece que piorou. Ele falou igual agora. Deveriam ter preparado para que ele pudesse estar lá no domingo, não deixar acontecer tudo o que aconteceu. Era só fazer aquilo ontem. É? Exatamente. Tá entendendo? Segunda-feira, ontem, lógico. Mais um cara imparcial, Danilo e Bá. Chupa, mano. Não é possível que o mano. Não, mas a questão do Pablo, o Danilo. O Benji, ele trouxe a informação de que o próprio Corinthians não queria a renovação do Pablo. Que o Corinthians, ele fez de tudo, todas as reuniões que o Corinthians teve ali com o empresário do Pablo, era para não fechar negócio. Perfeito. Toda hora colocava um entrave, toda hora colocava um empecilho, justamente para enrolar essa situação e no final ocasionar esse desfecho. Se de fato, eu confio nas informações do Benji, o Benji é um cara muito bem informado e muito bem relacionado. Se de fato o Corinthians adotou essa postura para falar que não queria renovar com o Pablo e usou até a última cartada para poder enrolar o empresário e colocar o jogador numa saia justa, é realmente muito triste, cara. É muito triste. O clube, ele não tem obrigação de renovar o contrato de nenhum jogador. E o jogador também, no término do contrato, ele não tem obrigação de renovar com o clube. Encerrou-se o vínculo? Ok, cada um siga para o seu lado e cada um que seja feliz da melhor maneira. Mas usar dessa forma de falar, pô, vamos enrolar até o final e etc e tal, para depois aí no final parecer uma situação em que o Corinthians sai como vítima e o Pablo sai como vilão, eu acho que é ruim, cara. É ruim. Porque por mais que você diga, pô, tem que ficar... Eu sou sempre a favor do clube, cara. Os jogadores passam e o clube fica. Então, claro. Querendo ou não, a gente não pode ficar tomando partido, mas é o Pablo. Eu acho que foi um baita zagueiro, Esse ano ele teve uma fundamental importância, principalmente depois da chegada dele, que o futebol do Balbuena melhorou. O futebol do Balbuena melhorou muito com a chegada do Pablo. Então hoje, eu reconheço sim, cara, eu não sou ingrato. O Pablo não fez nada. Não, pelo contrário. Lógico. Mas eu entendo também a situação, Motinha, porque eu volto a falar aqui. Diante de tudo que aconteceu, porque agora o empresário dele tá falando pelos cotovelos aí também. É porque o Corinthians, etc e tal. Inclusive algumas informações que são inverídicas. Uhum. Ele falou que o Corinthians tá devendo aí pra Deus todo mundo dentro do elenco. E até o próprio PVC perguntou pra ele ontem, falou, mas quanto que deve pro Pablo? Aí ele falou, não, pra gente não deve nada. Ou seja, falou uma bobagem então. Porque jogadores do Corinthians hoje também deram uma entrevista pro Estadão, falando que os salários estão em dia. Então falar isso daí é um negócio até leviano. Eu entendo a frustração do empresário, talvez ele deva ter se sentido vítima de um negócio que não deu certo. Ele pode estar pé da vida, mas ele também não pode sair acusando aí sem provas de uma situação que ele não sabe se é verídico ou não. Inclusive jogadores aí falando que não estão com salários atrasados. O Corinthians, ele tem algumas dívidas aí, de fato, ele tem. Só que não dá para o empresário ficar falando isso daí, mas tá devendo para Deus todo mundo dentro do elenco, não paga ninguém. Paga sim. Tanto que os jogadores se manifestaram falando a respeito disso. Mas é triste uma situação, cara, porque o Pablo é um jogador que poderia ter saído do Corinthians da melhor maneira possível. Foi um cara que fez sucesso, a torcida do Corinthians gosta muito do Pablo. Bom jogador, né, mano? Mas diante de tudo que foi divulgado essa semana, Matinha, o Pablo foi oferecido pro Palmeiras enquanto tá negociando com o Corinthians. E o empresário dele quieto. O Pablo tá acertado com o Flamengo aí, enquanto tá negociando com o Corinthians. E o empresário dele quieto. A torcida, ela compra uma versão, irmão. A torcida, ela não tem o telefone de A, B, C ou D pra ligar e falar, isso mesmo que tá acontecendo? Então é uma situação, cara, que... Abaixa um pouco a música aí que não tô conseguindo ouvir. Não sou eu. Então a questão é a seguinte. A situação do Pablo, cara, ficou insustentável. Não, foi meu irmão esse trouxa aí, mas ele colocou... Ele colocou o celular muito perto do microfone e não tava dando pra ouvir minha voz. É teu mano. Mas a questão é a seguinte, Vieira. O torcedor, ele não tem obrigação de ficar sabendo o que tá acontecendo nos bastidores. Se o Corinthians enrolou até as últimas horas pra comprar o Pablo, se o Corinthians queria ou não queria comprar. O Benja falou que o Corinthians não quis comprar. Eu acredito no Benjamin. Mas, por exemplo, não é todo mundo que tem essa informação que o Benja tem. Entendeu? O torcedor, Domênico, ele tá embasado no que ele vê na mídia. Verdade. A mídia divulgando. Ó, o Pablo foi oferecido. Pessoas do Palmeiras ligaram no Parque São Jorge falando, ó, vocês estão negociando com o cara aí, ó. Ofereceram o cara aqui no nosso quintal. Aí depois no dia seguinte, ó, vocês estão aí negociando com o cara, o Pablo já tá certo com o Flamengo. Inclusive jornalistas aí dando quanto ele ia ganhar, o quanto ia ser de luvas, como é que ia ser o parcelamento e a porra toda. O torcedor, irmão, ele compra uma versão. Lógico. O empresário dele não veio se defender, o empresário dele só foi se manifestar ontem. Então é por isso que eu disse, Motinha, que se o Pablo fosse relacionado para o jogo de domingo, Domênico, diante de tudo que o torcedor leu essa semana inteira, o Pablo tava como vilão. Você acha que o Pablo seria aplaudido na Arena Corinthians? Ah, mano, evidente que não. Essa parte eu evidente discordo que de não. Você, discorda. Ah, não discorda, não. Olha aqui, ó. Não, mas vocês podem discordar, fica à vontade. Aqui, mas o Danilo, que tá aqui de Estranho Ninho, ele deu uma declaração igualzinha essa aqui, ó. Dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já tava bom. A gente ia mudar para melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. É isso aí. Olha, é a Dilma. Não é a Dilma, não. Não é a Dilma, não. Mas é parecido. Ele e a Dilma faziam uma parceria incrível. Bom, senhores, Estádio 97 na Energia 97. Ah, vou falar de TCL aqui, meus amigos. Se você gosta de futebol, olha só. Com certeza você já reparou nas letras TCL na camisa da arbitragem, não é verdade? Sim. Pois é, todo mundo já sabe. TCL é a marca de TV que mais cresce no mundo. Meus amigos, se você gosta de futebol, olha só. Com certeza você já reparou nas letras TCL na camisa da arbitragem, não é verdade? Sim. Pois é, todo mundo já sabe, TCL é a marca de TV que mais cresce no mundo. Mas sabe por que faz tanto sucesso? Por quê? Quem já tem uma TCL confirma. Tecnologia de última geração e qualidade de sobra. A TCL tem uma linha completa de Smart TVs de 32 a 75 polegadas, meu amigão. É, sabe aquele modelo QLED de tela curva dos sonhos? Essa é show. Essa é maravilhosa, um som impecável. E vou dizer uma coisa pra vocês, tecnologia HDR. Fora a imagem, Ultra HD 4K, que é 4 vezes mais que Full HD. Então, olha só, na TCL tem isso e muito mais, viu? É imagem de cinema mesmo. Então, acesse agora sempdcl.com.br e escalhe a sua próxima Smart TV, tá bom? Afinal, o futebol na sua casa merece passar numa TCL novinha, não é verdade? Não vai esquecer, hein? sempdcl.com.br. TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo! Estádio 97, antes da gente partir para os primeiros ouvintes, inclusive já vou partir para o momento sem parar, que são os 3 ouvintes na sequência. O Mano tem um recado, porque eu tô com fome, mano! Vamos falar de McDonald's! É claro que vamos! McDonald's! Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de organizar a semana, né? Ver o que você vai fazer amanhã, dia de jogo. Aí o cara fala, pô, cara, e final de semana? O que será que eu faço? Se eu vou pra balada, se eu vou pra praia? E no McDonald's é dia do triplo burger bacon. São 3 hambúrgueres, bacon crocante, queijo cheddar, cebola e ketchup, Motinha. Meu Deus do céu. Adoro. E aí, pra completar, Motinha, ainda tem aquela mostarda, assim, cara. Essa mostarda do McDonald's é a melhor que eu já provei na minha vida. Tudo isso, rapaziada, por apenas R$8. Quer deixar ainda melhor? Ó, é só pedir junto aí, fala, eu quero aí o triplo burger bacon, mas eu quero junto também a Mac Fritas e quero também bebida, tá certo? Tudo isso sai por R$19,90. Clássico do dia McDonald's. Hoje é dia do triplo burger bacon. Boa, mano. Boa, mano. Senhores, vamos para um momento sem parar só. Ouvintes virgens, aqueles que nunca conseguiram ligar, nunca participaram, tá bom? É a vez deles hoje. Momento sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative. Aonde quer que esteja, sem parar sua vida. No seu tempo. Rio de Janeiro, mano, continua indo. No Rio de Janeiro, mano, vai comendo. No Rio de Janeiro, Mário Grute o braço. Alô, alô, meu Romero, com você é o caso. Alô, torcida do Puleiro, aquele abraço. Alô, alô, na festinha, Mano e Romero. Alô, alô, na festinha, beijo guerreiro. Alô, alô, na festinha, descabelo palhaço. Alô, alô, Taizinha, aquele abraço. Deitada, agora levanta. Vai morder irmão, seu pai na bunda, rapaz. Ah, alô, na bunda, não. Alô? Alô? Quem fala? Éder. Ô, Éder, tudo bom? Tudo bom, Dudu? Tudo bom, Éder do quê? Éder Cavalcante, consegui baralho. Olha que nome diferente. Boa. Éder Cavalcante. Quantos anos você tem? Eu tô com 35. RG 3.5 hoje é bacana? Hoje? Ah, Domênico, terça. Sem contestação. É? É de fato que o... mas é sensacional! Continua aqui, chupa, chupa, Leo Oliveira, trouxa. Aonde quer que você esteja. Porque, velho, eu sou só sensacional, sensacional. O agora foi longe. Qual que é o bairro aí que você mora, meu velho? Sou morador da Moca, tá? Mas nesse momento eu tô na Santa Cecília. Ai, caçandoca lá. Aquela pizza do Ângelo lá. É legal pra caramba. Esse é um ridículo. A pizza do Ângelo. Eu nunca vi nada mais ridículo. Do Ângelo ali, dois quarteirões da pizza do Ângelo ali. Vai ser vizinho do Vieira e do Mano. Ai, o Vieira mora na Moca. Ele fala em terceira pessoa. É terceira pessoa. Mas São Miguel ainda é longe da Moca, cara. É longe, né, mano? Ele tá achando que é o Pelé agora? É, pra falar em terceira pessoa. Não, e ele chegou agora, você imagina. Nossa, 18 anos. Nossa, RG, que mala que ele meteu outro agora. Dia, o cara aqui embaixo pediu uma foto e falou: não, agora não posso. É louco. Eu sou o mais humilde dessa mesa, que sou eu. Sim. Depois de mim é Domênico Gato. Não, eu venho antes. Não vem com esse papo, não. Muito bem. Nossa. Deixa eu falar pra você uma coisa: qual que é o time? Pega a senha, Vieira. Chama aí, RG, Santos Futebol Clube. Último apaga-luz. Segundo humano, último apaga-luz, é verdade? Sim. Último apaga-luz. Tem que sair, vai ter gente chegando. Que brincadeira. Quem? Brincadeira é essa aí? Quem tá chegando? E o primeiro a sair é o Modesto aí, hein? Não sei. Ô, Éder. Sim. E aí, fera, o que você achou da administração do nosso querido Modesto? Você acha que continua? Acha que ele deve continuar ou deve sair? Como é que você tá vendo a situação política do Santos? Na minha opinião, acho que ele deve sair, tá? Não foi bem umas negociações aí, não conseguiu segurar alguns jogadores, apesar que alguns já queriam sair. Essa situação do Zeca aí ficou muito mal explicada. A questão do Ricardo Oliveira, apesar que eu li uma reportagem aí que, na verdade, quem falou foi o procurador dele, mas duvido que ele tenha falado sozinho, da questão de atraso de salários. Então, foi o que eu ouvi você falando aí. Ele tá fazendo muita campanha, tá, pra reeleição, e pensando no futuro do Santos aí, tá pensando em pouca coisa. Então, só tô vendo gente sair, não tô ouvindo muita gente chegar, e a gente, assim... eu acho que o Santos saiu no lucro esse ano, tá? Assim, o Corinthians saiu muito no lucro, o Santos também saiu no lucro. Se pegar um vice-campeonato aí, melhor ainda, porque não tinha um grande time, não chegaram grandes peças. Pelo segundo ano, talvez a gente chegue no vice-campeonato, mas daqui a pouco a gente começa a ser chamado de Vasco aí, só pegando vice, e tá na hora de começar a pegar uns títulos aí. Pelo time que tinha, que começou o ano, e principalmente pelo meio campo que tinha, né, com o Lucas Lima, Vitor Bueno, Thiago Maia, Renatinho, né, o pessoal jogando bola, uma bola redonda, até que realmente chegou muito longe, né, o Santos chegou muito longe nesse Campeonato Brasileiro. Mas a administração do Modesto, ela tem que ser questionada, assim, nesse final, cara. Pelas negociações, sim, tem que ser. Por essas embrulhadas todas, quer dizer, o cara acaba não pensando no clube, né? Ele acaba pensando, ele é egoísta, ele acaba pensando nele, no ego. Quero ser presidente e quero continuar presidente, quer dizer, eu não quero sair. E você desfila por qualquer clube grande, é isso. Você tem Eurico Miranda, você tem no São Paulo, você tem... aonde você que for, é sempre a mesma toada, é sempre a mesma nota. Então isso realmente é difícil, é complicado. Então tem que profissionalizar assim, tentar profissionalizar assim, e esses caras têm que pensar mais no clube. Então, por exemplo, o que se ouviu, o que tem se escutado com relação ao Santos nos últimos, principalmente aí os 2 anos, com relação à torcida, é um absurdo, cara. Porque o Santos tem capacidade para botar, fazer renda, ter público muito maior aqui na capital, no Pacaembu. E, porra, isso sempre é uma dificuldade quando vem jogar aqui, cara. Quer dizer, não consegue, O torcedor só... Tá vendo aparecer aí público de 3 mil, 4 mil, 5 mil na Vila. É, isso na Vila. Isso em fases decisivas aí da Libertadores, inclusive. Mas eu tô falando... Tá falando da dificuldade de entrar no Pacaembu. No Pacaembu, como dificulta, cara? Como é complicado? Quer dizer, não tem um planejamento, uma estratégia, um estudo para facilitar. Corinthians tá... Porra, começou com isso, tá 200 mil anos, funciona redondinho, bonitinho. Aí você quer angariar sócio, você quer ganhar mais sócio. Não consegue, não consegue. Não vai, cara, não vai. Não vai. Eu me lembro perfeitamente quando começou essa história de sócio. Pô, o Santos tinha, pô, sei lá, 50 mil, 60 mil. Pô, mas os caras não vê benefício nenhum. Não tem, já não tem nada com relação à sede, à Vila Belmiro. Quer dizer... Quando vem para a capital também não tem? Você quer o quê, cara? Ah, se você só investe e não tem retorno, aí não tem quem aguente. Não tem um marketing aí, não tem nenhuma, sei lá, promoções, não tem... Nada, você não nada. Vê propaganda nenhuma, aí fica difícil. E aí, volto a dizer, era uma preocupação que o presidente deveria ter. Claro. Essa preocupação de vamos trazer o Robinho, concordo com você, Robinho fez sua história no Santos, está com o nome escrito, mas a página é virada. O Santos sempre investiu na categoria de base, o Elano está subindo alguns garotos novos aí, é lógico que nenhum dos garotos vão chegar aí para entrar na Libertadores e levar aquele ano de 2002, onde subiu uma moletada e ganhou tudo, foi um ano atípico, mas não tô vendo render muito, novamente aí, muitos frutos da base, e ver que quem chegar aí, você consegue dar uma melhorada na equipe, porque ano que vem com Libertadores, com todo mundo saindo e com esse time que tá aí, vai ser difícil. Em relação à base, é preciso, porque também foi feito umas alterações lá, umas modificações, e ficou praticamente sem explicação. Tiraram o Narciso, tiraram o Pepinho. Pô, esses caras lá na base, e quando estavam lá na base, porra, as categorias de base do Santos, porra, mandava jogador pra cima pra caramba. Eram muitos jogadores, e bons jogadores. Aí, de repente, essa mudança toda, e aí, a troco do quê, por quê, o que que aconteceu, sabe? Então, são situações que fica difícil, cara, fica complicado. E vocês todos os santistas agora, o chefe, o RG e o ouvinte. O Éder. Vocês gostariam da continuação do Elano, sim ou não? Olha, a minha opinião, cara, pelo que tem aí no mercado disponível, deixa o Elano, entendeu? Vai, tenta com o Elano. Claro. É lá de dentro, né? Já tá lá dentro. Conhece os meandros tem, lá, né? Tem moral com a torcida, né? Conhece os jogadores. Conhece, né? Os jogadores, conhece a categoria. Só não tem moral com a Nivistelma, né, RG? Ali dançou, né, mano? E você? Ali dançou, velho. E você, santista? O Éder. Eu acho que poderia ficar, é um risco, porque não sei nem se ele pode, acredito que ele pode, né, que ele já está atuando, mas eu sei que ele está estudando para tirar a certificação da CBF, aí, inclusive, né, então eu não sei se a pretensão dele ficar direto como técnico do Santos, pode ser que dê sorte, assim como o Corinthians aí conseguiu bons resultados, como até o Palmeiras, que foi interino aí, conseguiu alguns bons resultados nessa final, assim como o Santos sempre investiu na base de bons jogadores, foi o que a Regi falou, é um jogador que tem que fez história no Santos, tem um carisma com a torcida, vem um paulista aí que o Santos tem um bom histórico, então não seria uma má ideia testar o Elano aí, pelo menos no Campeonato Paulista, dependendo do resultado, não teria o resto do ano. E mesmo porque, né, chefe, a gente sabe que independente de ser o Elano, ou ser um outro medalhão qualquer, tomou 4, 5, 6 porradas. Vai cair. Então, um abraço. A minha predileção, se você me perguntasse quem eu gostaria. Qual gostaria é a sua predileção, chefe? Gostaria. Você estava ansioso porque alguém te perguntasse. É verdade. Gostaria que fosse o Jair. Mas hoje ele confirmou que fica. Vai ficar no Botafogo. Até 2018 no Botafogo. Ele falou assim: quê? Santos? O Éder. Ué, torce pro Botafogo. Não, torce pro Santos. Os dois são banhados pelo mar. É. Tá certo? Os dois já foram grandes pra caramba. Os dois são alvinegros. É, mas já foram. Tri da Libertadores só tem um mesmo, é o Santos, né? O Botafogo. O Éder, com relação ao Ricardo Oliveira, se realmente ele não ficar, É, você acha que o Leandro Damião pode ter uma segunda oportunidade lá no Santos? Ou não? Ah, mano, Marcão. Olha, Marcão, você tá fazendo não, escola. Não, acho que não tem chance, não. Pra mim, o futebol do Leandro Damião ficou na passagem dele no Internacional, tá? 6 meses. Não sei o que vocês acham, porque ele só jogou no Internacional. Tem alguns jogadores aí que só jogam em time pequeno, e o Leandro Damião só sabe jogar no Internacional, só. E outra, só fazer. Não sei porque, mas eu concordo com você. Fazer um advogado do diabo aqui, queira ou não, os jogadores que a gente tá perdendo, que aparentemente vai perder, são jogadores que a torcida não tá sentindo falta nenhuma. Essa é a grande verdade. Claro que a gente não pode perder um Zeca que a torcida tá de graça, né? A gente não pode perder de graça, é óbvio. Mas você acha que o Jean Mota se equivale tecnicamente ao Zeca, ou chefe? Não, claro que não. Você não tá sentindo falta? Não, mas é que o Zeca, o Vitor Ferraz, o Lucas Lima. Estavam numa patota ali que a torcida já tava meio de saco cheio. Já faz bastante tempo que eles não vêm jogando. Mas peraí, olha, vamos aproveitar que tá cheio de santista. Meu Deus do céu. Tá cheio, né? Um asilo. Olha, que coisa, hein? Tava vendo aqui o nosso placar aqui. Como subiu a audiência do estádio agora, hein? É, lógico. Olha, impressionante. Impressionante. Obrigado. É mas falso. Deixa eu falar. Não, você que eu vou te mostrar, vou te dar aqui o software pra você ver. Impressionante os números. É o que? O software do INSS que você tá vendo aí? Ah, é, Marcão. Sua vala, não, Marcão, pô, não fala assim do querido com o irmão. Mas vamos aproveitar e abrir negociações. Chegou um monte de carta aí na rádio. Vai. Chegou o quê, mano? Um monte de carta. O Santista manda a carta, velho. Ah, é. Mas. Não, mano. Tem uns que mandam sinal. Tem uns que mandam sinal de fumaça, né? Tá queimando a rosca. É, tem uns que mandam sinal de fumaça, né? Lá da janelinha. Pra que tanto ódio nesse coração? Vê o sol nascer quadrado. Isso, né, mano? Pra que tanto ódio nesse coração? O que eu tô preocupado mesmo. Viu? O que eu tô preocupado mesmo é. Eu não assisto mais o Animal Planet, viu, velho? Por quê? Não aguento mais ver o leão com o meu viadinho. Nossa senhora, que deitada agora, hein? Tá diminuindo, viu? Que porrada no meu irmão, ele tá quieto. Nossa, que deitada, hein? E aí vai, é o seguinte, vai, Sombra. São Paulo, segundo informações, aí tem interesse no Vitor Ferraz, lateral direito, e vocês santistas já não nutrem tanto carinho, né? E aí, vende por quanto, troca por quem? É, não pode perder dinheiro. O Vitor Ferraz, eu cansei de dizer aqui, o Vitor Ferraz e o Zeca, eles jogavam, eles foram muito bem no Santos, no esquema do Santos, quando tinha aquele meio campo quase que perfeito no Santos. Por quê? Porque são excelentes apoiadores. Sim. Agora, como defensores, os caras deixam muito a desejar. Ou seja, então um jogador com sérias deficiências, é isso? Não é um jogador... É mais barato. Não é aquele lateral completo. Ai, ai, ai. Não é. Mas poderia ser uma troca com o Reinaldo, viu, RG? Não é um lateral completo. Ah, mas o Reinaldo tá mais valorizado, hein? Ah, sim. Mas o Júnior Tavares pro Santos. Ó, cadê o meu estranho que é corintiano? Quem tá mais valorizado hoje, o Vitor Ferraz ou o Reinaldo? Reinaldo, com certeza. Ah, com certeza. É uma muleteira. Daqui a pouco ele fala, mas o Vitor Ferraz também. Oi, diga, Éder. O Éder. Tem um bom histórico em negociação com São Paulo aí, né? A gente já conseguiu trazer o Arouca e mandar o Rodrigo Souto. Conseguiu mandar o Paulo Henrique Ganso por uma grana e você quer dizer que vocês fizeram bilu-bilu no São Paulo, é isso? Não, pra variar, né, Domênio? Deixa eu ver, a gente comprou. Ele quis falar isso. Nós compramos o Ganso. Mas não é bem assim. Senão eu vou voltar aí na história e nós vamos lembrar feio, de Pita por Humberto e Zé Sérgio. Então, né? Mas o Zé Sérgio não foi ruim, não, hein? Não. Zé Sérgio no Santos, não. Não, não foi. Aí, e a Aroca pro Rodrigo Souto foi um negocião. Nossa, esse aí mas foi um negócio da China. O que importa é entender o negócio quando ele nasceu. O negócio quando nasceu, você fala assim, mas legal, que o São Paulo ia ganhar. É. Na época, esse eu lembro muito bem. Esse foi o único. O São Paulo vai ganhar nessa. Esse foi o único. A única negociação que todos apostavam que o São Paulo sairia melhor. Exatamente. Bom, sim. Mas porque o Rodrigo Souto estava muito bem no Santos. Sim. E o Arouca não jogava no São Paulo. Não estava bem no São Paulo. E ele veio para o Santos e não jogou mais nada lá. Mas vocês já repararam que, via de regra, muita gente quando elogia a lateral. Elogia pelo que o lateral faz no ataque, não pelo que ele faz defensivamente. É o que fica mais marcado, né? É o que fica mais marcado. Tá. Quando o lateral, às vezes o lateral, ele pode ser um puta no marcador. Mas se ele é o cara que ele avança, dá muita assistência, cruzamento bom na área. Tem mais visibilidade. E até articula jogadas pelo canto, pelo flanco, como diz o RG número 2. Só que. Flanco. Aí ele é mais valorizado. Tá, só que eles funcionavam bem no Santos porque tinha o Renatinho voando, né? Lá, hoje não. Nossa, né? Renato voando faz 15 anos, né? Mas o Renatinho, 2, 3 anos, tava voando. Jogando os contra-ataques do Santos eram um mortal. Até Paulo Almeida jogava bola. Oi? É, Paulo Almeida. Eu digo que você tá falando Paulo Almeida com minha bola. É verdade. Qualquer jogador de defesa, cara, os caras não têm a mesma valorização. Você não vê aí esse final de semana, não deixaram nem o cara subir pra pegar a medalha lá. Nossa. Sem graça. Nossa, velho. Bom, mas bacana, se preocupe em não cair no Campeonato Brasileiro. Deixa o time campeão aqui que eu falo. Mas agora, não vamos falar desses momentos de ingratidão. Nossa. Vamos falar agora de coisa boa. Vamos falar. Por falar em ingratidão também, o Gilberto não joga o último jogo, né? Não joga? A despedida do Lugano. Tá a despedida do Lugano, ele não vai poder jogar, né? A diretoria já liberou o cara. Então, isso ninguém fala, ele queria estar na despedida do Lugano. Mas ele não queria levantar taça nenhuma, filhão. Vocês não acham injusto ele não estar na despedida do Lugano? Um dos melhores amigos do Lugano no elenco. Eu não sei qual é o dos melhores amigos que o Lugano tinha no elenco, Domenico Gatta. Ninguém fala nada. Para, Domenico, vai. Mentiroso. O cara não jogou campeonato. Nossa, ele fala mentira como se fosse verdade absoluta. Era o Gilberto, Mota, que colocava o Lugano no sol todo dia. Ah, para falar besteira. Ô, Santista, um abraço pra você. Obrigado. Outro. Abraço, obrigado. Abraço pra vocês aí. Valeu, Eder. Valeu, cara. Um abraço. Valeu. Vamos lá, segundo ouvinte, no momento sem parar ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca as Drubal. Nossa. Tadinho, mano. Prefere pedreiro. Ô, Marcão, você prefere pedreiros? Vou falar que eu prefiro, viu, Vieira? Sonha. Nossa, que deitada. Você gosta do jornal? Sempre com vaqueiros. Vaqueiros. O Marcão gosta daquele jornal, assim, o cara com o chapéuzinho de jornal. É, muito. Mas isso aí é rolo, não é pedreiro ou moto? Ué, pedreiro também. Alô? Alô? Quem fala? Chapéu de jornal? Não podemos aqui. Não podemos o quê? Não podemos aqui passar informação errada. Quem põe chapéuzinho de jornal? Ah, é só pintor. É o pintor. Ah, para. Não é o pedreiro, não. O pedreiro também põe, seu trouxa. Você não falou isso, né, Mota? É só pintor. Caiu um pedaço de laje na cabeça do chapéuzinho. Do pedreiro, o que vai acontecer com o jornal? Chapéu de jornal é o pedreiro, é o pintor. Tá vendo? Pintor. Agora você tá indo só pedreiro. O pedreiro de obras grandes, ele põe um capacete. Capacete. Ah, mas eu tô falando aquele pedreiro que faz serviço em casa. É o que pinta também, né? Pintor. É o pedreiro que pinta. Eu nunca vi pedreiro que usa chapéuzinho de jornal. Não, só os que pintam. Ô, estranho. Só pintor. Nunca vi isso também, não. E fala a verdade, você já não foi pedreiro? Ô, Edson Silva, se decide, velho. Quem é Edson Silva? Pedreiro usa o boné do Roberto Toca. Por exemplo. Ah, você vai ver o pedreiro, ela tá usando o boné Vista Aérea lá. Ok. Lógico, mano. Pode usar bonézinho, né? Agora, esse negócio aí de chapeuzinho, jornal, pedreiro, não. Que usa é o pintor, falou, é o pintor. O cara que manda, vai. Tem de tudo de pedreiro. Esse mano é um lixo, velho. Não vale nada, velho. O Mota não entende de pintor. Fala com o ouvinte, Tom. O Mota não entende de nada, gente. Não, entende de pintor. Aí, olha, cara, eu recebi hoje a imagem. Mas de pintor ele entende. Mas não. Pintado é o Mota mesmo, cara. Um cara da rádio, não posso falar quem, que ele pediu sigilo. É. Ele me mandou a foto da estante que o Mota fez na casa dele de livros, velho. Ah, é? Eu vou colocar. Você não vai colocar, né? Não. Tem quatro gibis. Posta, posta. Tem quatro gibis. Eu vou postar no meu Instagram, mano, Vieira97FM. Eu vou fazer promoção. Não, então eu posso postar no Facebook da rádio. Ai, vou levantar a bola. Você tá bloqueado em todas as redes. Vieira, muito legal que você se preocupa em divulgar as coisas que são boas pro programa. Obrigado, Sombra. Você não fica preocupado em saber se tá divulgando Instagram, babá. Imagina. Que porra é essa? Olha o estante do Mota. Não, jamais faria isso, não. Não acredito nisso. Não, peraí. Isso tem que ser. Vilela, Biteller. Não vai fazer isso. Vilela, por favor. Mota. Mais uma vez vai se promover com o meu trouxa, nome. Manda de trouxa, mano. A Chamundo e Vergonha. Por isso que o Bicho fala ontem. Olha aqui, ó. Não fiquei, não. Olha aí, Mota, estamos falando com o ouvinte, Mota. Olha quem mandou agora aqui, ó. Amigo, qual o seu nome? Alô? Qual o seu nome? Rodrigo. Rodrigo do quê? Rodrigo Pereira Almeida. Pereira Almeida, tá batendo aqui, hein, no Vieira. E quantos anos você tem? Mota, bate aqui. 3.5, Dodô. Ah, RG, 3.5 hoje, terça. Hoje eu não sei, mas a semana que vem eu vou ter que passar lá, viu? Vai passar lá onde, RG? Na Almeida Santos, velho. Ah, sensacional. Salvou, mas eu vou dizer, a RG tá impossível. 9.7. Tá impossível mesmo, tá impossível. Impossível. O Helder. Ah, impossível. Ô, Dodô. Opa, irmão. Bom, né? Opa. Pra não esquecer, consegui, baralho. Opa. Aí sim. Seis RG. Nós. É nóis. Galera, 137 vezes tentando agora. Nossa. Pra ligar pra vocês. Ó, parabéns, velho. Conseguiu, legal. Mas conseguiu. Conseguiu, isso que é importante. Pra ter uma ideia, eu tô tentando ligar pra vocês desde a saída da Castelo Branco. Você tá brincando. Mentira. Até a ponte do Tatuapé. Ah, não pode ser. Ah, não, jura. É disso, então você é um desses motoristas irresponsáveis que ficam ao telefone no trânsito. Não, mas tá no Bluetooth do carro, foi no Bluetooth. Tá no Bluetooth. Vocês terem uma ideia, só me preocupo tanto com isso, meu galera, que parei o carro no estacionamento aqui do ESA, tô de boa conversando com vocês. Boa! No lugar certo, hein? Aproveita e faz umas compras, porque o ESA tá com prêmio, preços legais aí. Mas foi por isso que eu parei aqui, já imaginando já na Merchan, já, né? Boa! Já leva a gelada pra casa. Estádio, quando tem Bluetooth, é responsável. Sim. Então já não é corintiano, não. Não é corintiano. Tem carro com Bluetooth, não é corintiano, não. Ô, Marcão! Pode ser roubado. O ouvinte São Paulino, ele também, ô Domenico Gato, é extremamente responsável. Ele tem um pino de segurança no banco. Ah! Não precisa nem usar cinto, se der uma porrada, velho, não escapa do pino. Ah, sensacional, olha. E qual que é o time aí, irmão? Ô, Marcão, eu vou ter que quebrar seu paradigma, cara. Olha, tenho 3 faculdades, tenho estudo suficiente, o carro tem Bluetooth, e eu sou o único heptacampeão brasileiro. Então, Corinthians. Qual que é a placa do carro aí? Vamos informar as autoridades de plantão aí que deve ser roubado. Pode. Mas por falar em autoridades aí, ó, mandar um abraço pra rapaziada do Dake aí que tá ouvindo o programa. Já tá ouvindo nós aí, mano. O que você aprontou, mano? Não aprontei nada, mano. Um abraço pra rapaziada do Dake. Não, mas é verdade, os caras deixam lá na delegacia em som ambiente, mano. O cara tá chegando preso lá, tá ouvindo nós. O que significa Dake, mano? Não vou ficar falando, não, mano. Deixa aí o pessoal aí. Os caras assim especializados em investigação criminal, ó. Não, mas não vou ficar falando, não, mano. Você vai ficar pesando dos caras. Os caras ficam cuidando da celinha do mano lá, velho. Não, aí, Zinha, os caras estão zoando você, mano. Prende sombra aí. Eita! É louco. Um abraço pra rapaziada aí, mano. Se vocês precisarem de qualquer coisa do Dake lá, procura o Zinha. Não, obrigado. Sombra não entrou numa delegacia. Espero não precisar, viu, mano? Já entrou numa delegacia, Sombra? Uma vez? Hã? Já entrou alguma delegacia? Já. Pra te denunciar. Já. Opa. Mas como réu ou como vítima? Nossa. Como réu. Oi? O réu. O Ben já não tá aí hoje, né? Não, aquele trouxa não vem. Não, Domênio. Não vem hoje, é, Dodô. Trouxa carinhoso. Mas é carinhoso. Como trouxa carinhoso. Ai, como réu. É com amor, né, Dodô? É carinhoso. Não, amor não. Também carinhoso. Não, né? Amor também você tá gostando. Ninguém ama. Amor não. Tá louco, velho. Nem a mulher dele ama ele. Nem a mulher dele igual a dele, porra. Ô, Sombra, chegou a info aqui, ó. Se ele adivinhasse o bairro... Eu me comprometeria com vocês de levar os salgados amanhã pra vocês comerem aí. Não, então fala o bairro. Pô, que então nós adivinha. Fala já o bairro. É. Olha, eu vou colocar o Vieira, que manja de bairros. Ah, e manja outras coisas também, viu? Ele vai acertar o bairro, você vai ter que trazer salgado pra nós. Nossa senhora, zóio de treino. Ô, Rodrigo, antes de você falar aí o bairro que você mora aí, ó. É, DEIC significa Departamento Estadual de Investigação Criminal. Quase como uma Sombra. Hã? Meu irmão tá sabendo o que o Marcão falou, tá especializado, pronto, mas é ele tem um quartinho lá, os caras cuidam do quartinho. Ele trocou aí, Departamento Estadual por Delegacia Especial. Qual que é o bairro aí? Manda aí, velho. Fala aí, Jardim Marileia. Só que é o seguinte, peraí. Vieira vai acertar e você vai ter que trazer aí o salgado aí. Você falou que ia trazer salgado, vai ter que trazer. Não enrola nós, não. Jardim o quê? Jardim Marileia. Você tá na Coreia do Norte fazendo o quê? Marileia. Ele não vai adivinhar, não. Isso aí não é, adivinhar, São Paulo? Isso é São Paulo, velho? Hã? Isso não é São Paulo, não, né? Tem um desse no Rio de Janeiro, cara. É perto do Rio das Ostras, né? Não? Aí que tá. É Rio das Ostras, isso aí. Salgado! Pode trazer o salgado! Salgado! Salgado! Pô, Marcelo com o Lopes agora tem vivo também. Oi, fala aí, oi, irmão. Não, oi. Trouxa não. Não, não, é. Pera aí. Fala, irmão. Motinha agora tem até rio, meu. Rio? Rio é. Vai, fala aí. Fala aí, trouxa. Vai, falou que ia comer ele. Opa, aí. O Vieira procurando o Godwin. Ah, eu estou do lado do Vieira, estou de prova que não procurou. Tava assim, eu conheço, tava assim, ele tava trouxa. Ele tava assim. Ah, e vou falar mais, o tava Mano assim. Matou também, o Mano matou lá, falou aqui tem aqui perto de casa. Ele falou, sai de lá do Não, mas o Mano mora na Barra, o Mano mora perto das outras. É boi, é boi, é boi. Rio das Ostras é 190 quilômetros de onde o Mano tá. Na verdade são, né? São. Não, mas é distante verdade, mesmo. É distante falou, mesmo, mas eu moraria lá com o maior prazer, cara. É mesmo? Ah, é. Dá uma segurada aí, cara. Eu moraria lá com o maior prazer. Rio das Ostras é a região do Lago, no Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, o que você tá fazendo em São Paulo, já que você é de Rio das Ostras? É, eu moro em Rio das Ostras, mas eu trabalho viajando em São Paulo. Ó, oh, cuidado, esse cara traz as encomendas pra cá. Esse cara, olha, é muita coisa complicada, hein? Cuidado, hein, velho. Rodrigão, a história tá errada, hein, velho. Corintiano. Que você faz? Rodrigão, o cara é empresário, irmão. Você é armeiro? Você é armeiro? Eu trabalho em empresa de operador logístico. É o famoso leve trás. É o famoso leve trás. Tá explicado aí, vapor. É o que move o Brasil. Você transporta muito tijolo ou não? Vamos olhar esse porta-mala aí. Vamos olhar esse carro aí, ó, polícia. Não, não, é tranquilo, é tranquilo. Nem cachaça, nem bebida alcoólica tem no porta-mala. Ai, ai, ai. Ô Maurício, como é que é o nome lá do rapaz do Dake lá? Zinha. Ô Zinha, olha aí. Olha o porta-mala aí, Zinha. Ó, o Rodrigo. Nada, mano. O Rodrigo é corintiano, mano. O Rodrigo é corintiano. Você é brother, RG. Não fala isso não, RG. É parceiro. Rodrigo, você... Ô, Rodrigo, você é uma das pessoas que o Brasil tem orgulho de ter morando aqui. Mano, mano, não abraça, mano. Esse cara tá com alguém no porta-mala. Eu quero saber quando é que ele vai trazer o salgado. Domênico, é melhor não, Domênico. Melhor não o Catso, ele perdeu. Esse cara tem alguém no porta-mala. Vamos honrar um compromisso. Se eu assumir o compromisso que ia levar o salgado, eu vou levar. Amanhã, você falou que era amanhã. Amanhã, velho, e agora? É. Não, eu assumo o compromisso com vocês de buscar o brinde aí na rádio na quinta-feira e na quinta-feira eu entrego. Tá bom. Faz ano. Ô, Rodrigão. Fala aí, mano. O Corinthians ele conseguiu aí mais um título brasileiro. Agora o Corinthians ele é heptacampeão. O Coringão passou o trator geral no Campeonato Brasileiro. E o último jogo foi um empate contra o Atlético Mineiro, em que o Corinthians acabou levantando a taça. Jogo esse aí que gerou uma certa polêmica, um certo desconforto pelo fato do Pablo ter sido cortado desse último jogo de domingo, às vésperas dele no sabadão, na manhã de sábado. O que você achou a respeito dessa situação toda que ocorreu envolvendo o nome do Pablo? Cara, eu acho o Pablo um jogador descompromissado com o time. Porque ingrato, quando o Corinthians... Agora, hein? Que coisa. Quando o Corinthians ganhou do Fluminense... Ele foi o que mais gritou no campo e dizia a seguinte mensagem: aqui é Corinthians. Galera, desculpa a expressão, mas pra mim aqui ele não é Corinthians porra nenhuma, porque se ele fosse Corinthians ele fazia o que o Jadson fez. O Jadson veio pro Corinthians, e falou, eu quero jogar no Corinthians, independente de valor e de salário, porque o Corinthians é muito mais camisa pra mim. Você acreditou nisso? Não, eu acreditei, mas se ele tá jogando ou não é outra história, Dudu. Mas ele honrou com a palavra dele. Vou falar uma coisa. Que ele pediu só o mesmo salário do Jadson. Vou falar uma coisa pra você, não acredita no que esses caras falam, velho. Não, não acredito. Mas assim, o Jadson... jogador de futebol, meu irmão, eles pensam no dinheiro primeiro. Depois com certeza. Todo mundo, mãe. Não, com certeza. Essa com é certeza. A verdade. Jogador de futebol. Tio, existiram dois jogadores dos mais, assim, dos mais recentes que talvez pensassem dessa forma, que foi o Marcão, o goleiro do Palmeiras, e o Rogério Santos Sobral. O resto, velho, desculpa, não dá pra acreditar. Não, Domênico, ok. Eu não acredito em nenhum. Domênico, deixa eu te falar um negócio. Peraí, deixa eu te falar um negócio. Fala aí. Eu quero voltar a jogar porque, pá, isso aí, velho, é pra ganhar torcida, sabe? Domênico, essa história também, assim, pode pôr são jogadores. Você falou de dois jogadores. Também não. Você falou de dois jogadores que realmente são ídolos nos seus times. Né? Mas eram extremamente muito bem remunerados para atuar nas suas equipes. Sim. A sombra. Pois era assim. Vamos lá. Todos o Marcão. Eu não lembro o Rogério Ceni. Marcão, quanto você acha que ele ganhava no Palmeiras? No auge da carreira. Não. Acho que não era isso, não. Goleiro, gente. Goleiro. Atacante. O Braz ganha mais que 300 pau. Vocês estão viajando. É o que o Braz ganhava. Mas peraí, quando o Prazo assumiu, ele assumiu o salário do Marcão, filho. Campeão mundial de 2002. Se vocês quiserem, é vocês podem buscar declarações aí do Marcos. O Marcos, ele falou, eu amava o Palmeiras, mas eu sempre fui muito bem remunerado pra amar também, falou. Tem declarações do Marcos falando isso, gente. Ô, mano, o que é bem remunerado pra você hoje? Pra mim, ué, sim, depende não. No cenário nacional hoje, hoje, só um minuto. Não tô falando futebol. R$400 mil é uma boa remuneração. Aí que tá, não tô falando futebol. Ser bem remunerado, ganhar, por exemplo, R$30 mil é bem? Bem remunerado. É, pra todo mundo aqui é bom? Não, ótimo. Pra nós, não, pra jogador, pau? Não. Não, não, não. Se você me perguntar o que é ser bem remunerado, eu falo R$30 mil é bem remunerado. Domênico, você não vive a realidade do jogador de futebol. Então tá bom, quanto que um goleiro ganha, gente? Depende, Domênico. Tem goleiros que eles estão um pouco acima da posição. É. Por exemplo, você acha que o Diego Cavalieri ganha quanto no Fluminense? Pega um goleiro hoje, o top. Um top, o Cássio. Ué, quanto ganha o Cássio hoje? Ah, uns 400 no mínimo. Duvido. Jogador de seleção. Domênico. Como não? Jogador de seleção. O Cássio está desde 2012 no Corinthians. Domênico, o Cássio está desde 2012 no Corinthians. O Cássio já recebeu propostas para ir embora. Gente, a partir do momento que o jogador recebe propostas para ir embora, o clube, para segurar o jogador lá dentro, ele precisa dar um reajuste pro cara. O cara está desde 2012 no Corinthians, gente. Essa história de dizer que o jogador ama e etc. e não vai embora e babá. Eu não acredito muito nisso. Eu não acredito muito nisso. O Rogério chegou a ter negociação, né? Neguinho... O Rogério teve negociação, que foi um rolo danado. É, foi uma brutinha. Deixa eu explicar um negócio. Muito se fala, nos anos 70, jogador jogava por amor. Mentira, não jogava por amor. Claro. Não, acho que ninguém não. Jogava por amor. Jogava pelo dinheiro. Hã? Jogava pelo dinheiro. Não interessa. Ah, mas na época ganhava pouco. Não interessa. Era o que se pagava no futebol na época, mas o cara achava que aquilo era o bom pra ele disputar. Aquele pouco já era muito, aquele pouco condição de jogador. Era um tanto na época dentro do da média salarial. Sim. Então, o que acontece é assim, o jogador antes ele não era mais bonzinho que o de hoje. Acontece que com o passar das décadas, entraram os patrocínios, o marketing, o televisionamento dos jogos. Exatamente. Então, o dinheiro começou... Calma, Mota, calma. Mas o dinheiro começou a abundar no mundo do futebol. Abundar. Ah, se tornou abundante. No que o dinheiro se tornou abundante no futebol, os jogadores foram aumentando as suas pedidas. No que veio o mercado externo comprando o jogador daqui, também começou a aumentar a pedida salarial. Então, se nos anos 70, não é que o jogador atuava por amor, é que não vinha clube de fora querer contratar jogador assim, não. Então, ó, é isso que tem, é isso aí, bicho. E vamos nisso, né? Porque o ser humano, ele é ser humano. O ser humano amava dinheiro nos anos 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Mas é o que faz ela movimentar a vida. Só vou passar a informação aqui, ó, Domênico. Ó, uma informação do dia 11 de maio de 2016. Peça importante nas recentes conquistas do Corinthians, o goleiro Cássio ganhou um aumento de salário após renovação de contrato até 2019 com o Timão. Ele passa a ser um dos jogadores que possuem a maior renda do clube alvinegro. Com renovação de contrato anunciada na última terça-feira, o salário do arqueiro ficou acima de R$400 mil, assim como Elias e Christian. Pela ordem, naquela época, lá em maio de 2016, os três jogadores mais bem remunerados do time do Corinthians eram, pela ordem, Elias com R$500 mil, Christian e Cássio com R$420 cada um. Christian, velho. Então, mas você pega só. Então, vamos lá. Goleiro top então, ganha bem, Domênico. Hoje... O Palmeiras deve ganhar 350 pau. Oh, mano, hoje. Então, nós estamos pegando hoje, hein? 2016. O Vitor no Atlético deve ganhar 400 pau. Não, vamos lá. Há um ano atrás, o Cássio ganhou um aumento que sugeria ele ganhar 400 pau por mês. Isso. Vamos pegar. Mais de 400. O Marcão, ele aposentou em 2012. O Rogério aposentou, acho que agora, 2 anos, né? Não. Aposentou em 2014. Não ganhava isso, goleiro. Goleiro não ganhava isso, gente. Não ganhava isso. Não sei, Rogério, não sei. Eu tô falando que o Marcão no Palmeiras, eu duvido que ele se aposentou com mais de 300 pau. Eu falei pra ele, ele não acredita. Quanto, Rogério ganhava muito mais, Domênico. Eu não acredito. Vocês não podem acreditar no que falam pra vocês. Mas é informação. Por que eu não vou acreditar no que falam pra mim e vou acreditar em você? Nossa, como assim? As pessoas que eu tô pedindo pra você acreditar em mim, eu tô falando claro, que você tá falando eu não que acredito, acredita. Eu não acredito no que os caras falam. Domênico. Ô, Domênico, ó, informação aqui também, ó. Já peguei aqui também a informação. Vou só pegar a data aqui, mas foi em 2012. Mas o texto falava: o Palmeiras ainda deve salários pro goleiro Marcos. O Palmeiras pagou na última semana os salários que devia a todos os funcionários do clube, exceto um, Marcos. O ex-goleiro ainda não viu a cor do dinheiro referente aos meses de novembro e dezembro, seus últimos como atleta. Na última semana, Marcos procurou a diretoria para saber quando receberia a bolada. Pouco mais de 400 mil. Ouviu que o Palmeiras está passando por uma dificuldade financeira, blá, blá, blá, blá, enfim. 400 mil em 200, dois meses, 400, então ele ganhava 200 pau. 200 e pouco. Falando, Marcão, 200 não ganhava esse dinheiro que vocês acham. Porque não mas isso foi 2012, uma época, Domênico. Foi o ano que ele aposentou. Uhum. Então, mas 2012, houve uma majoração dos preços absurda. Nossa, isso a cada ano vem crescendo, mas bom, é fato. Tá, mas hoje, mano, é outra coisa. Hoje é outra coisa. O Sommer acabou de falar. As cifras são outras. A televisão não ganhava o que ganha hoje. Sim. Ou ganhava? Quando a CBF tinha o clube dos 13 lá, quanto que pagava pros clubes? Você lembra, Sommer? Gente, peraí. Lembra quanto que pagava pros clubes? Uma miséria. Hoje sim. Os clubes estão ganhando uma puta bolada. Mas em 2012 o dinheiro aplicado no futebol era muito maior do que hoje. Os patrocínios de camisa rendiam muito mais. Ah, não, sim. Isso sim. Mas o que a TV paga era outra. O que a TV paga era muito menos. Gente, e se o Marcão na época disse que ele ganhava, ele era muito bem remunerado, é porque essa grana pra ele era legal. Mas aí é que tá, aí é que chegamos aonde eu queria. O que é bom, o que é bem remunerado pra um, pode pro outro não ser. Cada um sabe. Você pega lá, vamos lá, o Luciano Huck. Pra ele, 30 mil reais é uma porcaria. É nada, né? Ele ganha mais não paga o cartão. Não paga o cartão dele. Paga uma parcela do cartão. Então, e aí? Mas o Marcão... Então, o que é pra um muito, pro outro é pouco. Pra fechar, Marcão. O Marcão, sempre que ele ia pedir aumento no Palmeiras, o Domênico, o presidente fala assim, não, você falhou em 99 no Mundial, você não vai ganhar. Ah, mentira! Jamais. Ô, Rodrigo! Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Deixa eu fazer o Merchan. Ô, Merchan. Quero ver. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Boa. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Opa, só tem essa Merchan agora funcionando? Essa Merchan. Tem do Wi-Fi legal. Tem do Wi-Fi legal. É Merchan, velho. Ô, mano, dá uma força aí dessa do Wi-Fi legal aí, vai. Eu quero. Agora sim. Eu quero. O quê? O meu? O meu? O meu o quê? O quê? Pô, essa aqui é mais. Wi-Fi legal. Olha, eu quero ouvir esse salgado aí, se vai ser legal. Não, agora esse salgado vem bem doce. Eu quero ver. Só pra fechar, quando eu fiz o comentário do Pablo, foi só pelo seguinte: não, não era nem pra gerar nenhuma polêmica. Não. Mas antes do Pablo aparecer no Brasil, quem era ele na fila do pão? Mas enfim, não quero ser. Cuspiu no prato que comeu. Não, jamais. Rodrigo. Ele contribuiu com o Corinthians e foi remunerado pra isso. Rodrigo, mas hoje, falando hoje sobre futebol, ele não honrou com o compromisso que ele tinha. Mas enfim, não vamos entrar nesse segmento. Eu acho que o Corinthians vai continuar, a vida vai seguir. O que não é honrar com compromisso? Nossa. Ele não jogou até o final? Ele não foi campeão pelo Corinthians? Como você não honrou? Sério? Não, ele jogou. Ele não honrou? Então como não honrou? Até os 45 do segundo tempo ele dá uma ramelada dessa? Quem ramelada? Ramelada? Que ramelada? Que louco! O Mano acabou de falar nas manchetes que o Balbuena jogou muito depois que o Pablo começou a jogar. Então assim, mas o título se deve também ao Pablo. Não. Agora vocês vão querer chutar o cara. Vocês são ingratos, vocês. A torcida, não, não, não, não, não, não, fica bravo. Eu acho que você é mais ingrato. Eu só quero saber onde você vai chegar o salgado em relação a isso. Você é muito mais time, nós vamos atrás de um outro zagueiro. E vamos correr atrás de título de novo. Vai pegar o Rodrigo da Ponte Preta, vai. Só quero saber se vai. O Rodrigo tem razão e boa parte da torcida também critica aí a atitude do Pablo, justamente pelo fato de quando o Corinthians trouxe o jogador, houve até um embrólio lá pra fazer o contrato, porque o Pablo não tinha nem RG, o Corinthians levou no corpo a pé, cortou o cabelo. Tá bom. Verdade, ninguém sabia quem tinha. Rodrigo, abraço! Só pra finalizar, RG, eu vou mandar uma moela aí pra Viviane, pra garantir aí o tapinha na Carmuça, a peteca na Carmuça. E outra coisa, galera, só queria dizer pra vocês que vocês são mais do que pagáveis. Valeu, obrigado. Eu venho do trabalho todos os dias ouvindo vocês e o povo acha que eu sou meio retardado, porque eu fiz amizade sozinho dentro do carro, cara. Deu pra perceber. Vocês são sensacionais. Um abraço pra todos aí, sucesso. Boa viagem. E vamos rumo aí a 2018, galera. Valeu. Salgado, hein? E antes de você ir pra casa, Rodrigo, passa aí no Extra e compra 2 litros de gratidão e toma, velho. Nossa! Nossa! Promoção, promoção no essa, né, Domingo? Inclusive, se tiver um macho na gôndola, compra pro meu irmão e dá de presente. Tchau, Rodrigo. Pelão, tchau, tchau. Meu. Valeu. Isso, vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Nossa, sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando sem parar sua vida no seu tempo. Fica fechada, fazendo média. Que isso? É melhor quando não tem nada pra falar. Quando relincha, escandalosa. Que isso? Aperta a rédea e tira esta mula do ar. Vai! Tira as borboletas, falei chefinho, para ficar no ar. Que isso, mano? Se ele deixasse na sua cintura, ele ia grudar. Agora com a boca, já desisti. Nossa senhora. Amarro o mota e a mordaça pra ninguém ouvir. Amarro a mordaça pra ninguém ouvir. Totalmente contra essa música. Ô, mano, você tá vendo a estante do mota aí? Eu vi no Instagram do Vieira. É a psicologia inversa, você viu? Nesse momento mostrando, a direção de imagem está apresentando. O que é ele, Mota? A estante de livros ele do Cláudio Mota. No Vieira aqui, você pode assistir também no youtube.com/radioenergia97 e também no facebook.com/energia97fm. A estante de livros do Cláudio Mota. É a psicologia inversa. Ele usou os livros para fazer os pilares. E os tijolos estão no lugar dos livros. Mota é fantástico, Mota. Você foi demais. Você é demais. Muito bom, cara. É dotado de criatividade, gente. Ah, lógico. Alô! Boboleta. Alô! Vai, xinga seu chefe agora, Mota. Vou carregar você embaixo. Alô! Você vai ver só, viu? Ou não? Por que o desgraçado. Vai dar tapinha na bunda? Mas sobe o sangue. Alô, alô. Calma, Domínico. Não, mas sobe o sangue. Alô. Sobe, vou te falar onde. Alô? Faz tempo. Olha, eu vou dizer, meu. Não sobe nada aí. Anã? Alô? Alô? Agora foi. Quem é? Consegui, baralho! Baralho do quê? Boa! É porque eu perguntei qual o nome pra conseguir baralho. É isso aí. Fala aí, meu velho, o nome. Vinícius. Do quê? Gonçalves. Do que mais? Mal. Do Santos. Agora vem 500 vezes sem jogo. Aqui na vida, velho. Olha, vai. É o filho do sombra. Vou falar com ele. Ele é. Oi, qual que é o. Qual que é a idade aí, irmão? 38, velho. Ah, 38, RG. 38. E agora? 38. É, mas Domênico. Ah. Mais o quê? Com esse ouvinte, o Vinícius, uma dificuldade mas de comunicação. Sensacional! Você tá impossível! É, só tenho uma coisa a falar, viu, RG? Chupa a Leo Oliveira, onde quer que você esteja. Ele trouxa. Tá lá na Moca, essa hora. Não, lá não tá, não. Segundo ele. Aquilo ali, depois da foto que ele apareceu ontem. Chunguinha. Vou te falar, viu? É uma bichona também. Não sei não, hein? Velho, e o bairro? Aqui é nós, Vila Silvia. Ó. Oh. Ah, é som. Vila Silvia. Deu uma paradinha. Morumbi ali. Deu uma paradinha e mandou Vila Silvia. É uma música com essa Vila Silvia. É Vila Sisper. Sisper. Sisper é Zona Leste. Zona Leste é nós. 38 Corinthians. 38. Olha! Ei, o Deik, cozinha! Olha, cozinha! Fica esperto aí, Zinho! Fica esperto! Chama o Zinho, velho! Do nome aí, chama a tia! O Zinho é corrente, rapá! Chama o Zinho! Ô, Vinícius! Fala aí, Sol! Nossa! Parabéns aí pra você! Sobre-humano é igualzinho! Sobra! Tá ligado no movimento, prego? É que fala tudo junto, pô, não dá pra ouvir! Você tá ligado no bagulho, né, prego? Guarda aí o copo de Santo Daime aí, ô Vinícius. Ô Vinícius, o Coringão conseguiu o heptacampeonato aí, cara. Pra todo mundo que duvidava, o Corinthians mais uma vez jogou contra tudo e contra todos, inclusive contra a mídia e contra a arbitragem. Jogando contra tudo e contra todos. A mídia e a palhaçada, velho. Ele tá rindo. Ele fala de uma forma. Ô, Domênico, pior que ele fala de uma forma séria. Ah. Os caras acreditam nele, velho. Mas é óbvio que tem que acreditar. Nossa. O Corinthians foi o time mais prejudicado pela arbitragem do Campeonato Brasileiro. Foi. Mas, ô, Vinícius, você aí, como mano. Dirigente aí, se você tivesse hoje na função de diretor de futebol do Coringão, quais seriam os nomes que você indicaria para a próxima temporada? Vamos lá. Sérgio Cabral. Não, Sérgio Cabral não, que os caras lá é forte aí na cidade do Mano aí. Ai, lá é. Cara, não dá pra aqui... descer, não. Mas eu vi, moral, viu? Mas eu vi hoje uma reportagem do negócio do Sérgio, vocês viram isso aí, não? Rapaz, ele na cela, ele tem uns taquejo caro que ele compra, você viu? Eu vi. Custa 300 conto lá o quilo. Não, é complicado, ô Domênico. Não, esse vagabundo. Assim, pô, rapaz, esse vagabundo, ele tá preso aqui. Lá, velho. Não, e o mais engraçado isso, é que cara. Ele tá preso. Você e viu isso aí, ali, não? Ali pô, perto cara. De onde ele tá preso, na cadeia que ele tá preso, tem uma favela na frente, tem a comunidade lá. E tá na cara que o baile funk come solto. Ele reclamou com os carcereiros que o som do baile funk tava muito alto. Ah, ele tinha sossego na cadeia lá. Tadinho. Ô, mano, mas ele falaram também na cadeia. Ô, mano, quando joga o Vasco, e o Vasco tá perdendo, os caras ficam gritando, chupa, chupa. Ele é vascaíno, né? É vascaíno. Ah, então é pouco, pegou poucos anos, então. É queijo de 300 pau o quilo, é um queijo muito caro. É. Porra. O Ben já é acostumado com esses queijos. Ah, ele adora, o Ben já compra o queijo lá de um bode israelense que tem um... Esse é do bode, é do bode. Mas é do bode judeu. É, mas é bode, é bode. Leite de bode. Mas esse é leite de bode. Mas ele que ordena o bode, né? Esse aí é R$900 o quilo. Caraca, velho. Não, o litro. Mas é do bode judeu. É do bode judeu. Esse é mais caro ainda. Ele só vale do judeu que chorou no Muro das Lamentações. É não cachê. Caraca, velho. Mas diga aí, Vinícius, se você fosse o dirigente do Corinthians, o diretor de futebol, quais seriam ou quais seriam os reforços aí que você traria para o ano que vem? Eu acho que se o André Santos ganhar mesmo, espero que ele ganhe, para mim ele tinha que investir num nome de peso aí, tipo Tevez ou alguma estrela aí pra dar um gás. Mas acho que eles vão tentar a mesma coisa que fizeram com o Ronaldo. O Tevez, velho. O cara deixou o cachorro aqui e foi embora de noite. Ué, mas o Tevez e o João jogaram junto no Chelsea, mano. Pode dar certo aqui. Chelsea. Na onde jogaram, Marcos? No Chelsea. No Chelsea. Com X, velho. No Chelsea. Show da Chelsea. Carlito Tevez neles. Nossa, mas o cara... Mas é engraçado, o torcedor... mano, o torcedor é super apegado a algumas figuras, né? Torcedor de São Paulo, toda hora que eu falo, trazer lateral. Ah, Cicinho. Ah, e os lateral? Cicinho. Ah, Cicinho. Cicinho amanhã vai estar com 60 anos e o São Paulo vai ter ali. O Cicinho. O palmeirense era o Valdívia, mas o Tevez, né? É novo, pô. O Cicinho veio, bebeu, jogou, bebeu, bebeu, jogou. Falou que bebeu. Falou que bebeu, que enganou no São Paulo. Aí quem você quer pra lateral? Cicinho. O corintiano quer o Tevez. E nós o Robinho. O Tevez, Valdinho. O Tevez estava numa vez num jogo. O Corinthians e Goiás, acho que no Morumbi. O Corinthians e Fortaleza, não é assim. Torcida do Corinthians chutando o carro do Tevez. Não sei. Que jogador você quer? Tevez. Quero Tevez. Mas, ô Sombra, o torcedor ele tem realmente aí uma imagem de alguns caras que passaram pelo clube. E ele não desapega. O Palmeiras aí também, com o negócio do Valdívia aí também. Uma série de jogadores aí que a torcida tem um carinho eterno. Verdade. Mas com relação ao Tevez, cara, ele fez aí realmente um bom campeonato no Corinthians aí em 2005. Mas não seria um jogador que hoje eu traria de volta, não. Cala a boca, lá, ascendente. Uma criança, pô. Criança. Mas tá no ar o troço aqui, porra. É criança ou é a sua mulher? Tem que aprender de cedo, criança pode tudo. Criança pode tudo. Criança pode. Pode, mas o Tevez, cara. O Tevez, ele é um cara que na China, os chineses que gostam de qualquer coisa que anda e saiba fazer quatro embaixadinhas, os chineses idolatram. E na China, cara, o Tevez ele não conseguiu se criar porque ele não se dedicava. Os chineses ficavam putos com ele porque o Tevez começou a faltar em treinos, o Tevez em jogos, aí ele andava Mano, mas campo. O Tevez tá onde hoje? Então, a última informação que eu tinha lá é que ele tava no futebol chinês, mas ele tava pra retornar pra Argentina, porque os chineses já queriam rescindir o contrato dele. Ele ganhava uma fábula, era um monte de dinheiro. Deixa eu perguntar, estranho, Nuninho, você é corintiano? É o Danilo da Silva Fernandes, tá aqui estranho, né? Tá aqui porque fez um lance lá de 5 quilos lá e ganhou no leilão do estádio. Me diz uma coisa, você queria o Tevez de volta? Não. Mas não é, não é só porque eu ironizei, né? Não, ficou intimidado o cara, pô. Ficou intimidado? 33 anos o Tevez hoje. 33? Indo pra 34 já. Tá bom, eu acho que E a cara é estragada, né? Há 12 mas anos ele o jogou. O Tevez com uma perna só joga melhor que muito nego aqui. Hoje não dá mais, não. Não duvido, mas o problema não duvido a qualidade do Tevez. O problema é que assim. O cara lá na China que é mole o negócio, o cara já não vai, não se apresenta. E ganhando uma fortuna. Deve estar tá vindo pro Boca. Pô. Esse dinheiro que a gente fala aqui de 500, 800 mil. Mas tem time da Turquia atrás também. É muito mais que isso. Não, vai vir aqui pra torcer, mínimo, fica pegando mínimo, no pé, duvido. Mínimo que chegar lá joga uma milha. De dólar, né? É, imagina. Imagina. Sei não, hein, isso por semana. Vamos, pagava aí, Bá. Esse dia que tá falando gava. Aí. Gava. Gava. Oh, mas você tá falando do Tevez, ô Sombra. A respeito do Pablo aí também. Diga, a última passagem do Tevez aí no Boca, o Tevez ele voltou para ganhar aí 300 mil dólares, e isso porque ele abriu mão de boa parte do salário, porque ele tava voltando pro clube de coração dele. Porque ele amava o 300 Boca. Mil dólares é R$1 milhão, cara. É, exatamente. R$1 milhão pro Boca, imagina para qualquer outro clube. Imagina, mano. Exato, ainda mais no Brasil. E tá fora de forma o Tevez lá na China, hein, mano? Tava vendo uma reportagem na ESPN essa semana, os caras estavam falando aí. Tá gordo, fora de forma e recebe um caminhão por semana. Duas vezes. Então, mas o Tevez não é que ele tá gordo, SP? Cara. Ele tentou travar o decoder lá do gato lá, mas não deu certo, não. Não, pega nada. Mas o Tevez não é que ele tá gordo, cara. O Tevez ele tá parecendo aqueles jogadores aí, meio boneco de chuchu. Ele tem as perninhas e os braços fininhos e o tronco ali arredondado. Não, mas ele precisa fazer um cocô. Precisa fazer um cocô. Que nojo. Ô, mano. Traz o Guerreiro de volta. Mas eu acho que o Andrés assumindo aí, o Ronaldo no pente aí também, eles vão trazer alguém de bem forte aí pra chamar atenção e fazer bonito aí na Libertadores. Então, cara, eu os acho nomes que tem alguma coisa. Eu acho que tem alguma coisa engatilhada aí pra dar impacto até na questão de marketing, porque o Rosenberg tá voltando aí junto com ele. Olha, uma pessoa me disse aí que o nome que o Andrés queria pro ano que vem aí, seria o abre alas aí da campanha dele, seria o Diego Tardelli. Mas o Diego Tardelli na China tá bem também. A menos que o jogador ele entre em contato com o clube, peça talvez uma transferência aí por empréstimo, e o clube pagando aí como fizeram com o Hernanes junto com o São Paulo, aí torna-se viável, mas tirar um jogador do futebol chinês hoje com seus próprios recursos é praticamente impossível. Ô, mano. É praticamente impossível. Diga. Eu já li também, e o Zé Fontinho outro dia também falou tal, né? Que o Corinthians também gostaria de ter o Gustavo Scarpa. Se fosse pra contratar o Tardelli ou o Scarpa, se fosse pra optar por um, quem que vocês gostariam? Primeiro o Mano, depois o ouvinte, depois o Estranho. No Scarpa dá resposta, não. Então, Sombra, eu acho que depende muito da necessidade. Por exemplo, se o Corinthians vendeu o Jô, tá na cara que teria que ter uma peça de reposição à altura, que seria o Diego Tardelli. Certo. Aí eu iria no Diego Tardelli. Mas se o Jô ficar de fato pro ano que vem pra disputa da Libertadores, eu iria em cima do Scarpa, fácil. Não, mas jogador por jogador. Entre o Tardelli e o Scarpa? Apesar de serem posições diferentes. Vamos supor, você precisa contratar um dos dois. Esquece... Pro Corinthians... Então, pro Corinthians hoje, eu acho que cabe mais o Scarpa. Scarpa. Ah, muito mais jogador, hein, mano? E você, Estranho? O Tardelli é monstro. Estranho? Foi, né, mano? Foi. Tá dormindo, Estranho? Só um pouquinho. Então, eu acho que o Scarpa esse ano não foi tão bem quanto no ano passado, no ano anterior. Eu acho que eu iria de Tardelli. Tardelli, acho melhor. E você, Vinícius? Se tiver dinheiro pra trazer, eu prefiro Tardelli. Porque o Scarpa, pra mim, é a mesma pegada do Jadson. Um jogo sim, outro mais ou menos. Ele é novo. Pra nós cabe, hein, RG? Pra nós cabe o Scarpa, hein? Pô, é um baita jogador. O salário dele é baratinho, 4 milhões só. Salário. Tardelli? Opa! Olha, por falar em salário aqui, ô Sombra. O Igor Mendonça mandou uma mensagem aqui falando. Espetinho de inseto e já era. Ah, que isso! Espetinho de inseto, vai lamber sabão. O Igor mandou uma mensagem aqui falando a respeito do salário do Tevez, que na China, Sombra, ele recebe aí 615 mil libras por semana. Isso daria 2 milhões e 600 por semana. Esquece. Então, mais ou menos, né? O Tardelli são 4, baratinho. Os caras quiseram pagar pelo Pablo. Ô, mano, e tem informação daquele lateral lá do Benfica que pode vir pro Corinthians? Então, é aquele Marcelo Hermes, cara, que era do Grêmio. Mas ele tá encostado lá, não vale a pena. Nota 5, viu, mano? Não é nada. É trazer mais do mesmo. Então, mas é que tá, Vieira. Se você vai trazer um cara que tá encostado, qual que é o intuito de você trazer um jogador que tá encostado? Porque bem fica. Mas a qualidade do futebol brasileiro, mano. Trocadilho, a qualidade do futebol brasileiro. Não, Mota, posso falar? Esse cara jogou no Grêmio, ele foi titular no Grêmio. Ele é ruim? Ele é. bom jogador. É um alemãozinho. Alguma coisa tem, cara. Pro Vieira, todo mundo que passou pro Grêmio é bom jogador. Não tem um jogador grosso no Grêmio. Ele é bom jogador, veio da base. Ele arranjou confusão pra sair porque não quis. É porque no Grêmio só tem refugo. É. Bom tá o Corinthians. O Grêmio tá mal na campeão final da Libertadores. O Corinthians é campeão. Coisa é essa, campeão brasileiro. Então vamos fazer o seguinte. A primeira pergunta que eu faço e única, qual é? Você prefere ganhar o Brasileiro ou o Libertadores, Mota? Mas tem que ganhar primeiro. Mas peraí, ô Jegue, você ganhou a Libertadores? Amanhã, agora, amanhã. Agora eu te faço uma pergunta. Amanhã. O que você prefere? Pergunta amanhã. O que você prefere, então? Você ganhar o Campeonato Brasileiro ou tá numa final que você vai perder na Libertadores? Quem essa falou pergunta que vai perder? Que feita. Quem te falou que vocês estão todos cagados, maluco. Cheiro de derrota. Mas eu acho que você se precipitou agora, Ó, Matheus. Tá borrado. Tá borrado. Só falar uma coisa. Na segunda-feira dentro do estúdio, porque tem um neguinho aqui que tá de fralda, não? Você se precipitou agora, RG, na semana passada... de diarreia, hein? Então deixa eu falar um negócio pra vocês. Na semana passada, Mota, na semana passada... Tá tomando Miozan. Foi unânime aqui, ninguém falou que ia ganhar o Lanús. Todo mundo falou que ia ganhar o Grêmio. Vocês mudaram de opinião? Lógico, diante do que o Grêmio jogou a primeira partida. Não, mas já tinha ganho o primeiro jogo. Não fala bobagem. Não fala bobagem. Todo mundo falou antes do primeiro jogo. Você falou que ia pra final nos pênaltis e o Grêmio ia ganhar nos pênaltis, mano. Tá gravado. O negócio é o seguinte, foi antes do primeiro jogo. Vai mudar de ideia. Nos pênaltis, a final nos pênaltis. Tá gravado. Ah, mas peraí, porque o Mano falou, o Grêmio vai ser campeão. Não, é isso que eu tô falando. É que ele falou agora, RG, que o Grêmio ia perder a final. Você tá ansioso? Tá nervoso? Não! Ele tomou do remédio. Vinícius, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Deixa eu mandar um salve aí. Manda. Queria mandar um salve para os meus amigos que estão tudo ouvindo aí. Tá dentro, tá fora. Rádio já, lado de lá do muro. Estádio, de que... E quando começou o estádio, eu tô ouvindo até hoje. Boa, obrigado. Coloquei meu irmãozinho para ouvir também. Ele tá ouvindo lá em Caraguá também, muito mora boa. Lá. Boa. Queria mandar um mega retroativo pro Demônico. Chupa, Demônico! Demônico. É Domênico. Não, pera. E queria mandar um... Pra minha esposa que tá lá no hospital agora, no plantão, e tá ouvindo. Queria que dizer que ela faz eu lá? Ela é caramba. Enfermeira, é médica? É enfermeira lá do PS. Tá certo. De qual PS? Das clínicas. Ah, tá. Vixe, boa. Ali não falta trampa, hein? Não falta trampa, é verdade. Ali não dá pra tomar um café, cara. Demais. Será que foi ela que recebeu o irmão do Mano lá com o braço quebrado ou não? Fui lá. Velho, eles dão aqueles remedinhos pra dar uma força no membro inferior, que deve ser o problema dele ali, porque tomar muita bomba. Que isso, mano? Nossa, nada. Na verdade, meu irmão é oco. Primeiro ele precisa de um microscópio, depois ele precisa. Se eu não me lembro. O apelido do meu irmão é Biju, porque ele é oco. Ele é oco. Inclusive, ô Vinícius, são... É oco. Primeiro ele precisa de um microscópio, depois ele... se eu não me lembro... O apelido do meu irmão é Biju, porque ele é oco. Ele é oco. Inclusive, ô Vinícius, são... se eu não me engano, cara, eu acho que eu fui atendido pela sua esposa lá. E ela fez o quê, Marcos? Ah, tratamento VIP. Olha o programa, eu falei pra vocês, da hora do programa. Respeita a mina do cara, assim, ó, que a torcida do Corinthians, que foi no estádio mesmo... Se o Pablo estivesse lá, certamente ele seria xingado. Isso aí é sem dúvida. Depois que a diretoria chega fez, de claro. Pablo, pelo amor de Deus, velho. Certamente seria. Quem conhece a torcida do Corinthians, é que o Benjamin não conhece mais. Eu vou dizer a sua. Olha, é ingratidão isso. Total. É ingratidão. Ingratidão. Vinícius, um abraço. Tchau, Vinícius. Valeu, sobra. Tati, te amo. Obrigado. Ai, a Tati. Ó, a Tati hoje tem. A Tati segurou no teu braço lá, Marcão? Não, no braço não. Fez aquela massagem, né, mano? Pra relaxar. Ela entrou com aquela bandejinha, né, Marcão? Ela entrou com a bandejinha e a injeção. Nossa, velho. E eu que comi a minha sorte agora, viu, Vieira? Que susto. Ô, Vieira. Eu fui comer agora um biscoito chinês, cara. Sim. Você engoliu o papel. Essa desgraça tinha um papel dentro, cara. Você engoliu? Você não sabia, li, cara. Mongol. Caramba, hein, mano. Pior que vai ficar tipo o Tarzan pendurado a hora que saiu, mano. Vai ficar tipo aquele Tarzan no cipó, velho. A mensagem chinesa. Mas o mano disse que gosta de fazer isso, que faz cócegas. Porra. E aí, mano? Porra, Maurício, mas você tá... Comi diferente aí no Rio, hein, mano? Você tá muito mudado. Tava na embalagem. Você tá muito mudado, hein, Maurício? Pô, biscoito chinês, hein, Marcão? Porra, saiu do Rio. Isso aí comia bolacha água e sal com água na Vila Maria. Cachorro quente. Não, biscoitinho da sorte. Esse foi o momento... Tomara que te dê sorte. Esse foi o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Sabia que você encontra o Sem Parar agora em displays e totens? Gente, são mais de 1000 pontos de venda para você ter Sem Parar. Só não tem Sem Parar que não quer, que for bobo, né? Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, você paga no caixa e o valor que você pagou no caixa já vira crédito para você sair usando. E também tem totens. É tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar. É rapidíssimo. E tá feito, só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa. Estádio 97, da Energia 97, também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com Estela Barros Turismo. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. O estádio agora vai falar de leilão de Natal. Boa! Leilão de Natal do Estádio 97. Acesse lá 97fm.com.br/leilão de Natal. Faça seu cadastro e dê o seu lance. Essa semana, os lances devem ser dados em unidades de bonecas de plástico, aquelas tipo Barbie, tá bom? Boa. É isso aí. Os vencedores do leilão do Estádio 97 ganham o direito de serem estranhos no ninho no Estádio 97. Ganha quem der o maior lance e ganha também um ouvinte por sorteio independente da quantidade ofertada, tá? E os produtos arrecadados serão doados a instituições beneficentes, instituições de crianças carentes, tá bom? Todas elas credenciadas pela Energia 97. Nessa sexta, fecha o leilão às 4 horas. E durante o Estádio 97, a gente anuncia o ganhador. Então, dê o seu lance em unidades de bonecas de plástico, tá bom? Em unidades de bonecas de plástico, aquelas tipo Barbie. Quando eu falo assim, tipo Barbie, não significa que tem que ser Barbie, que é muito mais caro. Não é aquelas bonecas, né? Aquelas similares, que são muito mais baratas. Eu vi aí dando uma pesquisa na internet, tem boneca de R$15, R$17, né? Aí você fala, pô, mas, meu, é muito barato, será que a criança gosta? Nós estamos falando de crianças carentes, crianças muitas vezes abandonadas, órfãos. E que não tem nada. Eles não têm nada. Exatamente. Nada. Vai ficar feliz. O que eles ganham, às vezes, é vindo da doação das pessoas. E olhe lá, hein? É a amizade que elas têm entre elas, lá num orfanato. Eu via meu irmão colecionava essas bonequinhas antigamente, vai ficar feliz da vida. Ficava feliz, não ficava? Ficava, pô. Aí. Mano, e meu irmão sumia, né? Meu irmão sumia com elas, uma cada dia. Ele engolia. Ah, mano. Então vai lá, olha. 97fm.com.br/leilão de Natal. O estranho que tá aqui, por exemplo, o Danilo, ele foi sorteado, ele doou 5 quilos de feijão, né, Danilo? Exato, 5 quilos de feijão, aí foi tranquilo, cara, primeira vez que eu tentei, nunca tinha tentado, primeira vez, tentei ligar algumas vezes, mas nunca consegui, e tô aqui, cara. Foi sorteado foi sorteio do leilão. Sorteio do leilão, exato. Legal, bacana. Boa. Parabéns, viu, Danilo? Cincão, hein? Isso aí. É o que consegue. É, ó, tem agora as cornetadas. Cornetei. Mal do Mota do Estádio 97. E aí, galera do estádio? Aqui é o Leonardo, Zona Norte de São Paulo, Jardim Brasil. Leonardo. Eu queria falar um pouquinho das duas contratações do estádio para esse ano e traçar um paralelo com o nosso futebol. Para mim, o Alê, ele é como se fosse o Hernanes no São Paulo. Todo mundo já sabia que meio que ia dar certo, é um cara que bate uma bola. Já o Marcão, é uma grata surpresa, hein, Marcão? Legal. Marcão como se fosse o William, bigode no Palmeiras. Chegou e surpreendeu todo mundo. Tá indo muito bem. E o Mota, né? O Mota é aquilo. O Mota é como se fosse o Muralha, né? Você tem ele no elenco, mas... Ah, não. Uma hora ou outra mas você tem que usar e aí é aquilo, né? Nossa, não vai falar do Mota assim, não. Vamos parar nesse programa o Mota, o goleiro do Flamengo, aquele frangueiro chamado Muralha. O Mota não foi contratação desse ano, O Mota segura, né? Não sabe nem contar, velho. O Mota segura. O Mota aqui há muito tempo. Qual a semelhança entre os dois? Eu sou o Lugano do estádio. Mota? Qualquer coisa passa. Eu sou o Lugano do estádio. Qualquer coisa passa? Vocês estavam falando do Muralha. passar aqui. Olha! Vocês estavam falando do Muralha, ele ficou chateado com essa história e tentou até rescindir o contrato dele com o Flamengo, vocês viram? Não, não. Não. Mas é que ele não conseguiu segurar a caneta. Não. Pô, agora tá rolando um gif na internet, cara, que é genial. Gif. O Mureta, o irmão mais novo do Muralha. Cara, é demais, velho. A internet. Ai, vamos lá, Mureta. Mais uma cornetada. O meu nome é Leilão. Acho que sou dona do Verdão. Se eu sair, o que vai acontecer? Porco volta para a Série B. Chupa Dodô, Everton Bustos de Guarulhos. Nossa. Boa, Everton. Deitar bem. Fraca no começo do programa, falamos. Deu uma risadinha, Domênico, que eu vi. Não, fraca, foi fraca. Mas eu achei que só fala disso, não sabe falar outra coisa. E outra agora, a Leila se sair, não acontece nada. Não acontece 30%, nada. Acabando de falar no começo do programa, tava falando sobre isso. E acha outro, É um jumento esse aí. Ah, jumento não. É, jumento. Vamos besta, lá, quadrado. Mais uma cornetada. O oferecimento dos amendoins Santa Helena, um golaço de sabor meio dourado. Oxa. O seu parceiro do futebol. Também o oferecimento dos distribuidores Ford. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$ 59,00 só nos distribuidores Ford. Boa noite a todos, é Fábio, da Zona Norte. Eu tenho uma sugestão para Leiloca. Eu sou palmeirense e eu acho que uma parte desse título do Corinthians, quem deu foi a diretoria do Palmeiras quando vendeu o Gabriel pro Corinthians. Reforçou muito o setor defensivo, que foi o ponto forte do Corinthians esse ano. Então, pra se vingar e pra corrigir o erro, compra o Pablo e traz pro Palmeiras. Acho que ia reforçar bem o setor defensivo com Mina e Pablo na zaga. E eu fiquei sabendo que o Palmeiras tem interesse. O Porco tem interesse, sim. É, o Domênio tá atrás. Ué, mas se vier, vem legal. Mas o Mina mas foi bom jogador, embora, tá? Tem que mesmo. Só que tem um detalhe. Só que você não vai ser ingrato com ele, né, Dudu? Só que tem um detalhe aí nesse troço todo aí. O Palmeiras, não é que o Palmeiras não quis ficar com o Gabriel. O Palmeiras ofereceu uma grana maior do que ele tinha lá no Palmeiras. E ele que não quis ficar no Palmeiras. Ele é corintiano, né? Ele sabia que ele ia jogar. Ele é corintiano, se não me engano. É lógico, ele falou que ele queria ser campeão. Ô, Sombra. Lá ele desculpa, ele tinha acabado. Desculpa, mano, ele tinha acabado de ser duas vezes campeão no Palmeiras. Vamos se informar, viu, mano? Copa do Brasil já tá. Ele paga esse mato, não sai cachorro. E depois, não sai, só foi campeão brasileiro. E outra coisa. Vamos falar desse cidadãozinho aí, né? Do jogador. Porque esse foi lá na mancha. E falou mal da torcida do Corinthians e o cacete é 4. E agora ele falou mal do Porto. E agora ele foi lá na do Corinthians e falou mal do Palmeiras. Esse é o jogador que os caras idolatram aí. Vai, segue o jogo aí, segue. Segue o jogo aí. Agora, só podia jogar em um dos dois. Boa, Jusilei. Opa. Ô, Domênico. Tem a voz bonita. Locutor famoso. Vou comer, não. Mas vou te contar uma coisa, hein? O bicho papão conta história de você pro filhinho dele dormir. Você é muito feio. Graças a Deus. Graças a Deus. ET, o ET graças a Deus que o ET não gostou de mim. O bicho papão conta a história do Domênico pro filho dele dormir. Graças a Deus, viu? Sensacional. Olha, vai dormir, senão o Domênico vem aí. Eu venho mesmo. Venho mesmo. Papai, tô com medo do Domênico. Atenção, você que quer acompanhar a seleção brasileira, viajar pra Rússia. O caminho é esse, Estela Barros Turismo. Mais de 40 anos em Copas do Mundo, com várias opções de roteiros já separados por fases, preste atenção. Você quer assistir só a primeira fase? A Estela Barros tem essa opção. Quer assistir as quartas de final, semifinal e final? A Estela também tem essa opção. Já sei, você quer assistir a Copa inteira? Então, fale com a Estela Barros. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde irão acontecer. E ó, tem guias brasileiros para te dar toda a assessoria, guias russos falando português, hospedagem nas duas principais cidades-sede, Moscou e São Petersburgo. Sim. E você pode parcelar em até 7 vezes no boleto. Ligue na Estela Barros, quem viaja para a Rússia para ver a Copa, vai com a Estela. Boa. 2166-2250. Repita. 2166-2250. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Rapaziada, boa noite. Olá. Queria só deixar um registro aí pro Domênico, meu parceiro palmeirense. Sim. Queria ver se no time do Palmeiras tem alguém que fez mais assistências do que o Lucas Lima nesse ano que ele foi mal, que foi 15. Eu não lembro de nenhum jogador do Palmeiras com esse número de assistência. Se ele fizer um ano ruim ano que vem com o Palmeiras e der 15 assistências, a gente tá no lucro, viu? Porque esse ano a gente sofreu por causa do meio de campo. Um abraço aí, palmeirense, Thiago. Nossa, olha, chamando o Domênico. Não, o cara tem, principalmente disse que não sabe nada. Não é isso. Números, né? Primeiro que eu não tenho os números do... Se ele palmeirense, de fato, ele deveria ter os números das assistências do Palmeiras. E eu não tenho esses... Mas eu não deveria sou de ter. Guarda. Deveria ter o Catso. Não sou pago pra isso. Sou pago pra ser agora. Vai chamar lá os caras que fazem os scout. Sou pago pra isso. Você é o PDC da Casa Verde. Sou pago pra isso, não. E ele esqueceu. Se quiser pagar pra mim aí, ô trouxa, eu faço. Ele agora esqueceu de acrescentar outro número, viu, Dodô? Outro número do Lucas Lima. Que mais recebeu o cartão amarelo. Ah, então fala pra ele aí, Angia, porque ele não acha. Agora eu quero dizer o seguinte. Recordista e o que mais fez cara então, de bunda quando perdeu a bola. E o que mais jogou os ombros pra baixo quando perdeu a bola. Não, então tá, vamos repetir de novo. Vou repetir o que eu falei no começo do programa. O Lucas Lima jogando bola quando ele quer é bom. Claro. Aliás, ele talvez seja um pouco acima da média dos que estão aí no Brasil. Uhum. Ponto. Ele é diferente, claro. O problema do Lucas Lima é o descompromisso. O Santista tá de raiva com o cara. Você tá felizão aí que vem pro Palmeiras? O cara também já... Eu quero saber daqui uns 2 anos, 1 ano, meio do ano, o que, que vai acontecer. Ah, mas o depois Santista também tá de muito mimimi. Não é não, Muito mimimi. Vai nessa aí. Mimimi então vocês com os jogadores de vocês lá. Quem? Quem? Você queria, então, o lateral direito. Você, Sombra. Éder Militão. Você queria o Lucas Lima no São Paulo? Não, que Militão. Seja sincero. Rapaz, me preocupa muito essa questão aí do comportamento. E é que tá. Me preocupa. No São Paulo, principalmente. Entendeu? Me preocupa. Como jogador, é inegável. Imagina no Palmeiras. É bom jogador. É bom jogador. Mas no São Paulo, mas esse negócio aí dele, velho. Ia deitar e rolar. Pergunto. Vieira, queria no Grêmio? Não. Mas um jogador que chega ganhando muito mais que os outros. Não queria no Grêmio. Não queria no São Paulo, queria no Grêmio. Pra mim. Você queria ou Mota? Não, já falei, no São Paulo ele ia deitar e rolar. Marcão. Bunda mole lá. RG, você queria no Santos? Não, no Santos o RG já tinha. Não dá pra falar. Ele tinha e não queria. Eu queria. Marcão, talvez o único aqui, ó. Mano, você queria no Corinthians? Queria. Sério? Sério mesmo, mano? Queria, mas você não falou um queria com convicção. Não, mas ô Motinha... Com receio. Não, mas eu acho que pegam muito no pé, cara, mas é bom jogador, cara. Ah, eu também acho. Não, é bom jogador. A gente tá falando futebol, do mas é o todo, é o todo. Eu acho que o primeiro começo dele no Palmeiras vai ser muito bom. Primeiro ano e tal. Agora, é um contrato de 4 anos. Quando depois vai... Cinco anos. 5 anos, cara. 600 pila por mês. Assim, no começo, acho que o Domênico vai ter só alegrias com o Lucas Lima. Depois, quando passa o tempo, etc e tal, pode ser que mude de ideia. Mas no começo, eu não tenho dúvida que ele vai se dedicar justamente para provar o contrário. Eu não tenho dúvida disso. RG, você sabe que os proprietários de veículos Ford têm os melhores preços de manutenção no mercado? Oh, sabia sim, Shadow. E ninguém pode perder as ofertas que os distribuidores Ford têm para você, Shadow. Então, olha só, velho. Troca de filtro... Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas R$ 177,00 ou R$ 3,59,00. É isso mesmo? Apenas 3 parcelas de R$ 59,00 nesse mega combo com troca de óleo, filtro de óleo e de combustível, velho. É, e mais, Shadow. Novembro é o mês da troca do amortecedor na Rede Ford. Amortecedores da suspensão dianteira do Ford Ka e Fiesta Rocan. A partir de 4 parcelitas de R$ 141,00. É isso mesmo. 4 parcelas de R$ 141 para a troca dos amortecedores da suspensão dianteira, Shadow. Beleza, consulte mais informações em um distribuidor Ford participante e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Olha, Mota, muito me surpreende você e o Marcão ficar defendendo o Leco nessa patifaria. Nossa, que ele vai fazer. Quem já se viu torcida da Pitaco em contratação, rapaz. Isso é uma vergonha pro nosso time, cara. Que falando, jantada, galera, hein? Que é o Wellington de Carapicuíba. Que jantada agora, jantou. Boa, mano. O Sombra não tava aqui no começo. O Sombra não tava no começo. Fala primeiro aí, Motinha. Não, vou aí. Falar. Ô, meu, então você não tá escutando o programa e você não entendeu nada, né? Mano? Nossa, é surdo, né, velho? Respeito. Ninguém entendeu nada. Calma, ninguém defendeu nada. Ninguém defendeu nada. Rotativa. Defendeu sim, Mota. Ninguém defendeu. Falou assim, que ele tem o direito de fazer isso, a torcida tem. Ou você prefere que a torcida entre e quebre tudo? Não, eu prefiro que ela fique na arquibancada torcendo, só. Não precisa nem quebrar, nem fazer reunião. Não é, acabou. O Benedetti, eu acho. Porque assim, a torcida, torcida não tem direito de falar. Lógico nada. Que não, é a diretoria que manda nisso aí. Cara. Fazer reunião pra dar conselho em quem não, tem que contratar. Não é só não conselho, é cobrar. Com relação a isso. Gente, cobra na arquibancada, mano. Com relação a isso, ouve bastante. Com relação a isso, é o seguinte, cara. É, protesto de torcida organizada, quando é feito de maneira violenta, a gente critica aqui. Agora, a partir do momento, cara, que a torcida do São Paulo mudou esse comportamento, eu acho que não tem nada demais, cara. A diretoria do São Paulo receber esse grupo de torcedores que, diga-se de passagem, não é só composto por torcedor de organizado. Ah, falou Neto. Vai ter não, torcedor mas... de novo. Vai ter de jornalista passagem. De novo. Vai ter, cara, vai ter. Então. Não, mas, gente. Eu acho que, mano, é totalmente nossa, cabível a diretoria receber esses torcedores. Aí não vai custar nada, cara. Você vai lá, escuta o que os caras têm pra falar, fala de repente seu ponto de nada, vista. Não vai custar nada, Marcão. O que vai mudar? Não acho que é cabível. O que vai mudar? Por quê? O que vai mudar? Você prefere que... Não, sabe o que acontece? Aquele protesto que fizeram antigamente? Entraram no CT, quebraram tudo, ameaçaram os jogadores? Não tem nada disso. Hoje, independente da... Mas era mais raiz, né? Escuta, ó, hoje, independente da fase... Mais raiz. Independente da fase... Independente da fase que o São Paulo atravessa no campeonato, hoje a torcida abraçou o time, cara. E é legal você manter isso aí pro ano que vem. Agora, a partir do momento que, de repente, você fala assim, não vamos receber mais ninguém porque se livramos do rebaixamento. Aí, ano que vem, começa a ir mal de novo, os caras falam, agora vocês se virem. A torcida, cara, teve um comportamento exemplar. Os 20 que vão lá não vão mais, é isso? Como assim? Ah, porque não vai todo mundo, os 20 que iriam lá não vão mais no jogo, é isso? Não, vão. Não, é que foi o que você disse. Entendi. Fala assim, você tá falando que está fazendo aproximação com a torcida. Aí, esses 20 caras que estão indo lá... Se fechar as portas e não deixar eles irem, eles não vão no estádio. Não, mas você tem que entender, Vieira. O que tá, ó, tá partindo isso aí, cara, da torcida independente do São Paulo e da Dragões da Real. Querendo ou não, movimentos populares de torcida, quem direciona isso aí são as organizadas, cara. Tudo é isso bem, que eu tô falando. Mano. É isso que eu tô falando. Posso ser sincero? Os caras preferem que quebra tudo. Não é isso, Mota. Tem outro, Mota. Uma coisa, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, uma coisa é o torcedor. Torcedor, qual o papel do torcedor? Torcer. Sim. Criticar, vaiar em campo, ele paga o ingresso, ele pode criticar e vaiar. Passou disso, tá errado. É, a partir do momento que a diretoria abre as portas pra ouvir quem que eles querem que contrate, contrata os caras então pra ser diretor. Mas não é o que tá fazendo meu diretor? Meu diretor é um lixo, é isso? Não, não é questão disso. Eu tô assistindo testado. Não, meu diretor é um lixo. Então a diretoria não pode escutar. O presidente da sei lá, da... A diretoria não pode escutar o São Paulo? Ó, você tá aqui, Marcão. Marcão, ó, você falou no começo do programa... Qual o problema da diretoria escutar o torcedor? Fala de novo aí, Marcão, o que você falou no começo do programa. A pauta de novo, a pauta. A pauta, o que tá escrito na pauta, Marcão? Vamos lá, vamos lá. Lê aí de novo. Eu não consigo entender a própria letra. Vai. Ó, reunião da pauta, Sombra, vê se você concorda. Não concordo com nada. Ah. Nossa, ufa, ainda bem. Tá de brincadeira. Mas não, vai, fala. Não, mas lê a pauta, Marcão, porque a galera que tá ouvindo as não ouviu no começo. Manutenção dos principais jogadores, contratação de dois laterais, contratação de um meia, contratação de dois atacantes de velocidade, informações sobre a atual situação financeira do clube, maior profissionalismo no futebol, continuar com os preços populares nos jogos do Morumbi, investimento do marketing no programa de sócio-torcedor. Então eu só vou te falar uma coisa. Se o cara, que é um gestor financeiro do São Paulo Futebol Clube, precisa explicar a situação financeira do São Paulo pra um cara de regata da Independente, eu largo, velho. Mas não é só Independente. Não, que seja. Não, você não, ele tem que largar. Qualquer uma, Marcão. Porque assim, eu acho que a diretoria dá satisfação pra torcida, não tem nada demais. Mas a satisfação da diretoria é no site, lá na transparência, mostrando as contas. Não tem que... Eu tô pra ver, olha. Eu vou te falar uma coisa. O diretoria do São Paulo, veja bem, eu discordo profundamente de tudo que foi falado. Do Mota e do Marcão. Discordo, mas eu respeito. Claro, cada um tem opinião, lógico. O argumento de tipo, vocês preferem que quebre? Não, eu não prefiro nenhuma coisa nem outra. Claro. E o fato de dizer que eu tô abrindo pro torcedor conversar, então significa que é o seguinte, só tô abrindo porque senão vão quebrar. Isso é um absurdo. Segundo lugar, você quer saber de jogador? Quer que o jogador, que torcida, quer saber o que a torcida acha, pensa de jogador? Vai, entra em tudo que é comunidade de São Paulino lá, faz no Twitter, enquete. Facebook, faz enquete. Eles vão dar, joga, olha, muito mais que 20 pessoas, vão ter milhões de pessoas lá dando sugestão de jogador. Lógico. Só que eles estão recebendo os torcedores, na minha interpretação, como uma atitude demagógica, mais uma vez, marqueteira, só para dizer, vamos gastar uma hora do nosso dia para receber essa comissão, aí a gente mostra que realmente está dando importância para o torcedor, como se eles não soubessem que precisa de lateral esquerdo, que precisa de lateral direito, como se eles não soubessem que precisa de atacante, que precisa manter, precisa reunir 20 torcedores para dizer para eles que precisa manter o Jusilei e o Hernanes. Atacante com velocidade. Então, desculpa, eu acho que assim, ali é um puta de um jogo bobo, é uma encenação boba, um fazendo de conta que o outro tá achando importante o que o outro tá falando. São os diretores fazendo de conta que acham importante o que o torcedor tá falando e o torcedor iludido achando que é importante aquilo que eles estão falando pro diretor. Exatamente. É isso aí. A própria situação é ridícula, mas vai ter 20 torcedores que vão se achar importante, vão falar, vai achar legal, tá lá, você entendeu? Mas eu acho profundamente ridículo isso. E se isso, se precisar desses caras também, de 20 torcedores, para dizer quem tem que contratar, então desculpa, meu, olha... Ah, isso é... Virar diretor. Nem o arquidiocesano valeu estudar. Eu não acho que eles vão escutar. Eu não acho que eles vão aceitar a opinião do torcedor. Então, como que... então pra quê? Mas eu acho que então, eles vão receber. Eu acho que o torcedor tem direito de ir lá, cara. Ah, tem direito de ir lá? Eu não, acho que tem você torcedor. Você tem direito de ir lá? Eu tenho. Você não vai? Ué, porque nunca me convidaram. Não. Nunca me chamaram. Ué, nunca me perguntaram. Agora, eu queria ver o Mota falando com o jogador. Atenção, cara. Leco, olha aí, uma chance de você encontrar uma brecha, gente, que eu tô de simpatizantes. Falando é o seguinte, o torcedor foi lá, pediu a reunião, eles aceitaram, por que eles não podem? Eu acho que não vai resolver nada, porque esses caras aí não estão nem aí. Pra ninguém. Na moral, eu sou contra o Mota. Entendeu? Não adianta fazer carta aberta, não adianta ir lá. Eles estão cagando pro todo servidor. Que foi, Marcão? Eu sou contra o Mota ir lá no CT, porque de repente vai criar um monte de buraco no gramado lá, porque vai começar a comer o café. Ah, juiz! Vai, Mota! Vai, Mota! Vai, Mota, trouxa! Pra não perder a piada. Ah, deixa eu falar aqui da... Mota. Mas, ó, eu não foi de coração, Mota. A minha ideia é a mesma da outra, de agora. Isso é absurdo. Mas você tem razão, você tá de brincadeira. Isso é absurdo. Eu quero saber o que o ouvinte quer ouvir de música. Eu não chamo os ouvintes na rádio. Eu tenho vários canais de acesso pra saber. É brincadeira, velho. É brincadeira. Agora, para. Tem que contratar os caras pra ser diretor de futebol, então. Não. Tira todo mundo e põe os caras. Você viu o que aconteceu no Palmeiras? Se os caras manjam, põe os caras lá. Olha o que aconteceu no Palmeiras. Um presidente rompeu, não quis saber de torcida organizada. E Palmeiras foi campeão. Aí o outro trouxe... Nem torcedor, E olha agora o que aconteceu. Agora não quer mais saber do torcedor. E esse argumento de, então prefere que quebre, então dá a impressão que é uma condição. Ou recebe e a gente quebra. Então tá na condicional. Eu acho que hoje em dia outra, não tem que quebrar nada. Acho que não. Se quebra, põe na cadeia. Lugar de gente que quebra é na cadeia. Eu acho que com a situação do São Paulo hoje, quebraria. Mas tá errado, mano. Tá errado. Eu tô falando. Eu sei que você não está com medo, que faria isso. Mas eu tô falando, com a situação hoje que o São Paulo viveu, quebraria. Quebra nada. Tá todo mundo feliz aí, vai conversar com o cara lá, tá bom? Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, também no oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode. Beba com moderação. Salve, galera do Estádio 97, aqui é o Kennedy de Guarulhos. Oh. Mano, pelo amor de Deus, mano. Não vai nessa ilusão não, mano. O time ganhou o Brasileirão, você já vê que muito super potência pra Libertadores. Nós não tem dinheiro, mano. Nós não tem dinheiro, não tem. Vai ter ilusão. Você já acha que a gente tem que montar um super esquadrão pra ser campeão? Isso não existe. Põe a cabeça pra funcionar, mano. Nossa! Um forte abraço a todos. Que deitado, hein? Ô, irmão, deixa eu te falar. Vamos lá. Não, pelo contrário. Primeiro. Vamos falar aí com. Vamos falar com o contador pessimista. Ah, quem é isso? Você não tem acesso às contas. Você não tem acesso às contas. Segundo, ué, tô embasado no que eu leio. Eu leio, viu, Benedetti? Tá bom. O negócio é o seguinte, com relação às contas, o Corinthians ele ganha 180 pau da televisão. O ano que vem, o Andrés ele volta, ao lado dele teremos Ronaldo Fenômeno e todo mundo sabe que o Carlos Leite é um cara que tá próximo do Andrés. Então, jogadores virão. Irmão, você vai num churrasco na Laje, você vai com uma roupa. Você vai pro jantar no Fasano, você vai com outra. A Libertadores, querendo ou não, irmão, você precisa fazer investimento pra quem torce. É, tem que fazer investimento, parceiro. Depois você tá devendo até as calças, né? Vai entrar pra passar vergonha. O campeão da Libertadores está para ser o Lanús, que entrou na Libertadores de bermuda. Mudou, mas Sombrar. Não, mas a parada é a seguinte, e qual o grande investimento do Grêmio? Sombra, o Grêmio já tinha um time montado e um bom time. É, e não dá pra dizer que o Corinthians também é um quando bom entra... time. Não, mas Sombra, o Corinthians ele pode sofrer agora com essa abertura da janela com algumas ausências, cara. Você pode perder jogadores. Então, querendo ou não, o Corinthians tem que se precaver. O time do Corinthians precisa entrar forte, porque o Corinthians não pode se dar o luxo, Sombra, de aparecer feio na balada. Entendi. O Corinthians é pela expectativa. Todo mundo querer ver o Corinthians, mano. É o atual campeão brasileiro e o maior time da América do Sul. Já que o assunto aqui é futebol, vamos falar de uma coisa que a gente gosta tanto quanto. Tanto quanto ver a bola na rede. Quando você pensa em um aperitivo para acompanhar o seu jogo, o que vem logo na mente? Amendoim, claro. Mas não qualquer amendoim. Tem que ser Mendorato, seu parceiro do futebol. Mendorato é o amendoim da Santa Helena, a maior especialista em amendoim do Brasil, que cuida desde o plantio até o produto final. Mendorato é douradinho e tem uma casquinha crocante e deliciosa. E não importa se você está curtindo o futebol sozinho, com a galera ou com a família, Mendorato tem vários tamanhos de embalagem que vão de acordo com o tamanho da sua galera, não é não, mano? Boa, Sombra, mandou bem. Então vocês já sabem, né, rapaziada? Se tem jogo, tem Mendorato, um golaço de sabor. Um produto da Santa Helena, o melhor do amendoim. Inclusive, eu quero mandar um abraço hoje, Sombra, pro Chicão, que tá ligado agora. Viu? Tá ligado agora no Estádio 97, valeu. Ouvindo a gente aí na Comercial Canguru. Um abraço aí pro Chicão, corintiano roxo. Beleza, eu acho que show de bola. Se não for, agora passou a ser. O Estádio 97 da Energia 97, olha, o que, que foi? É mesmo? Já vem desgraça. No último minuto, fala, a música do plantão, né? No último? Ah, é? Não, já veio, né? Sim. Bom atleta. Zé Fontinha me falou que o São Paulo tá atrás daquele segundo atacante Vargas, do Chile. Jogou estão tentando viabilizar uma maneira de pagar o salário, que é um salário bom jogador. Robusto. Estão tentando ver como pagar o salário. Estão atrás do Vargas, segundo o Zé Fontinha. Ele tá na Itália, hein? E ó, e rápido aqui, que chegou a estatística aqui, que o rapaz falou aí, que o Lucas Lima, bibibi. O Dudu, do Palmeiras, deu 12 assistências. O Lucas Lima deu. Né? Só que o Dudu fez 16 gols. O Lucas Lima, 3. Você prefere o quê? O Dudu mais que o Lucas Lima. Não, amigão. Muito mais. Obrigado, Vargas, aí, viu? Um abraço, meu irmão. Olha, o Vargas tá aí, no show México, de bola, jogando no Tigres. Tigres. Muito bem. Estádio 97 também no oferecimento de Sempre TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$59 só nos distribuidores Ford. Agradecer a presença do corintiano estranho no ninho, Danilo da Silva Fernandes. Boa, Danilo. Valeu. Boa, Alex Mineiro, obrigado. Pode mandar uns abracinhos aqui? Rapidinho. É de leve, rapidinho. Sem querer, Vila Maria, Escritório Penha, Penharol, Central Plaza, minha esposa Ana Carolina, dizer que eu amo ela. Aí sim, hein? A galera lá do Central Plaza, o Renatinho, que é o São Paulino da Vila Carrão, o Anderson André e o Lúcio. Boa. Tá bom? Foi uma maldade, meu. Domênico Vieira apostando que você não sabia ler e você leu direitinho. Não, brincadeira, que isso. Legal. É que a gente vem aqui ficar sofrendo, pô. Domênico Vieira está me falando. O Domênico é muito maldoso. Muito maldoso. Né? Sombra, rapidinho. A maldade que eu vou fazer. Recebi muito informação rápido lá do meu primo que mora em Chapecó. Hoje vai ter a reza coletiva lá no, na Arena Condá, um ano depois do acidente lá. Tá certo. Ótimo, informação. É isso aí. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Amanhã tem mais Estádio 97 no oferecimento dos amendoins Santa Helena. Experimente as novas bandejas de amendoins da Santa Helena. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. E oferecimento do clássico do dia, McDonald's. Todo dia é um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon e amanhã o clássico dos clássicos, Big Mac, por apenas R$8. Aproveite! Agora tem um pequeno intervalo político, na sequência Night Sessions. Boa noite. Tchau. É agora. 2016. O assunto em todo o Brasil era a maior derrocada da economia brasileira de toda a nossa história. E as gravíssimas consequências sociais decorrentes de uma gestão incompetente e de profundo desrespeito às leis fiscais. Senador Romero Jucá. Não dá para esquecer que foi nesse cenário trágico que o presidente Michel Temer assumiu o desafio de recuperar a economia, resgatar a confiança, trazer investimentos e promover a volta dos empregos. E o PT, ao invés de assumir os seus erros, de pedir desculpas ao povo e ajudar o Brasil a sair da crise criada por eles, optou por colocar a culpa de todos os seus erros no novo governo do presidente Michel Temer. Chega a ser uma ofensa à nossa inteligência. É pena, é triste, mas a verdade é que o PT deixou de ser um representante importante para a política e a democracia do país para se transformar em um grupo cujo único ideal era o de se manter no poder. Esse petismo, o país não quer mais. O que o país quer é mais eficiência, é mais dignidade, é mais igualdade. Oliveira, presidente do Senado. Graças ao diálogo, à negociação dos temas e às respostas do Senado, aprovamos medidas para recuperar a economia e trazer de volta os investimentos e os empregos com carteira assinada. Empregos que nos próximos meses vão aumentar ainda mais. Este é um sinal claro de que o país está se recuperando, de que a confiança voltou e que o Brasil voltou. Voltou e os números comprovam isso. Vamos ver aqui no Pare e Compare. Olha só, a inflação que era de 9,28% agora já caiu para 2,54%. Juros, taxas Selic, que estavam na casa dos 14,25%, agora já diminuíram para 7,5%. A bolsa subiu de 56 mil para mais de 76 mil pontos. Vamos ver agora o saldo da balança comercial, que era de 19 e agora já está em 58 bilhões de reais. E a safra agrícola, que estava em 185 milhões, agora já está em 242 milhões de toneladas de grãos. Mas e o que esses números estão dizendo? Estão dizendo que já está mais barato para comer, para vestir, para morar. Que já está mais barato para viver. E a situação poderia estar ainda melhor, não fossem as tentativas de desestabilizar e paralisar o governo. Senadora Marta. O presidente Temer assumiu o Brasil numa situação radicalizada e com a economia deteriorada. E tem conseguido superar todas as adversidades, que não têm sido poucas, tomando as medidas corretas para o Brasil crescer e melhorar. A crise está ficando para trás. Há quanto tempo nós não tínhamos uma inflação e uma taxa de juros tão baixas? E com um cenário que daqui para frente tende a ser cada vez mais positivo. Isso, gente, não dá para negar. Prefeita Tereza Surita. Sou prefeita de Boa Vista pela quinta vez, mas a aprovação popular nunca me poupou das barreiras impostas à mulher no ambiente da política. Muitas vezes tive que enfrentar a dor da injustiça. Sei muito bem como isso dói. Por isso, por saber superar tantas armações, o presidente Temer vai continuar contando com o apoio das mulheres do PMDB. Ele colocou em ordem a casa e está modernizando o país. Fátima Pelaz, presidente do PMDB Mulher. Não faz o menor sentido tentar envolver o presidente Temer em trapaças, quando os verdadeiros trapaceiros foram flagrados em seus planos para derrubá-lo do cargo. Aliás, trapaceiros e trapalhões, porque eles próprios deixaram vazar a trama armada contra o presidente. Um presidente que fez reformas importantes, como a do ensino médio e a reforma trabalhista, que liberou um fundo de garantia e agora repete a dose com o PIS/PASEP para os mais velhos. São inúmeras ações em todas as frentes para revigorar o país. E mesmo assim, ao que tudo indica, os ataques não vão parar. Mas as conquistas, estejam certos, Também não. A inflação caiu e os juros estão caindo. A produção industrial e agrícola aumentaram e não param de crescer. Em 2016, o desemprego assustava os brasileiros. Mas só este ano, já foram criados mais de 1 milhão de novos empregos. Tiramos o país do vermelho. O Brasil de Temer. O presidente certo, na hora certa. Conversa com Bial, com o ator Carlos Vereza. Então é com essa visão, é com essa ironia, com essa visão pragmática que você avalia, por exemplo, o governo Temer hoje? Eu vou ser massacrado, mas eu vou te dizer uma coisa. Política é a arte do possível. Isso é um jargão, né? Uma frase feita. Eu credo, né? A maioria do povo adotou um refrão, fora Temer. Esse refrão, ele não apresenta uma consequência. Como eu não trabalho com a santidade, eu trabalho com o possível, eu estou vendo fatos, eu trabalho em cima de fatos. Inflação caindo, juros caindo, investimento estrangeiro voltando, a bolsa batendo recordes. Então, eu acho o seguinte, eu só topo tirar o Temer se você botar São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino está em outro plano. Você trafega com o possível até 2018. O presidente certo, na hora certa. A verdade é libertadora. E não só nos livra das injustiças, como nos dá ainda mais força, vontade e coragem. Nada, nem ninguém, pode acabar com 50 anos de história. 5 décadas de luta, meio século de conquistas. Mais do que um partido, somos uma força, um ideal, um movimento que faz o Brasil seguir em frente. Você que é o PMDB, você que faz o PMDB, venha, esta é a hora. Não temos tempo a perder, nem outro caminho a seguir. Vamos juntos. Entre todas as perseguições feitas contra o presidente Temer, houve uma que foi além, ultrapassou todos os limites. O que você vai ver agora pode parecer roteiro de filme, novela, seriado de TV. Mas a história é real, aconteceu, é verdadeira. Uma notícia apresentada como furo de reportagem dizia que havia uma prova do envolvimento do presidente em uma tentativa de obstruir a justiça. Quando a gravação foi liberada e veio a público, a tal prova esvaziou-se. Mas o estrago causado foi grande. Além de atentar contra a honra do presidente, a falsa prova provocou uma das maiores crises políticas, paralisando uma agenda positiva e importantíssima para a recuperação do país. Gravação vazada de Joesley Batista. Então, para mim, o Janot quer ou ele ser o presidente da República, ou ele indicar quem vai ser. Com o auxílio luxuoso de Miller e um acordo de delação que causou a indignação dos brasileiros, Joesley partiu para Nova York, onde iria desfrutar de um providencial refúgio e ainda despachou o seu luxuoso iate para navegar nas águas da impunidade. Mas foi bebendo do próprio veneno, entre outros tragos, que Joesley e Saldi gravaram a própria conversa. E nela revelaram toda a trama armada contra o presidente. Agora, se ele derrubar o Temer e botar um presidente dele, aí ele passa a mandar não só no presidente, como na procuradoria. Ué. E mais uma revelação de dentro da PGR. O procurador Ângelo Goulart Vilela afirma que Janot fez o acordo de delação com a JBS, com o objetivo de derrubar o presidente Temer. Mas já era tarde demais. A trama foi desmontada. A verdade venceu. Presidente da República, Michel Temer. Ter a honra atacada dói. Dói bastante. Mas não se compara com a dor do desemprego, da sobrevivência, da injustiça social. A injustiça social dói em tudo. Dói na saúde, na educação, na falta de oportunidades. Dói agora e dói depois. As mudanças que estamos fazendo têm um único objetivo: diminuir a desigualdade para acabar com essa dor. E vamos seguir em frente, com muita convicção. Porque agora é avançar. Boa noite. E um Brasil mais justo para todos. PMDB. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Energia After Club. Lançamentos. Sucessos. E informações da Dance Music. Energia After Club no ar, trazendo os lançamentos da Dance Music Mundial. Energia After Club. Segundas, terças e quintas, às 10 da noite. A energia que te move no fim de noite. Energia 97. No Natal, a nossa velhinha vai se vestir de Mamãe Noel. Ho, ho, ho.

Indústria. Indústria. Marque bem esta data. Sábado, 23 de dezembro, o Indústria apresenta Ilusionais. Aclamado por onde passa, um dos maiores nomes da cena eletrônica nacional. Sábado, 23 de dezembro, Ilusionais. Ingressos antecipados, clubedoingresso.com. Informações 3611-3121 ou easy.com.br. Ilusionais é no Indústria, na Easy. Energia 97. A energia se move. Agora na energia. Night Sessions. Like the house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Fala aí, São Paulo, ótima noite pra você ligado aqui na programação da Energia 97. Terça à noite é a vez dela, Marina Diniz, nas picapes. Fala, Mar. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo certo. Faz tempo a gente não se vê, né? Nossa, bastante. E aí, como foi o fim de semana? Aqui hoje. Foi ótimo, toquei bastante. Tô aqui agora pagando a conta, né? Super gripada. Meu Deus. É o preço do sucesso, minha filha. É, o preço de extrapolar os limites, mas tudo bem. Marina, o que vamos rolar de bom hoje aqui? Eu vou tocar o set que eu fiz na festa Heavy Love, no, na sexta-feira, que o pessoal gostou, então eu vou repetir ele aqui. Não vai dar o tempo todo, mas assim, nos 60 minutos do programa, vai dar pra escutar um pouquinho do que rolou. Boa, quer ouvir, quer assistir, tá no Instagram também, vamos transmitir. Ah, é, eu vou passar aqui um pouco dele no meu Instagram, DJ Marina Diniz. Quem estiver escutando agora, pode assistir aqui um pouquinho. Então é o seguinte, sobe o volume, tá começando o melhor da House Music, hein? Sim, da House Music. House Music. Transitions. We'll be right back. Energia 97. Energia. Light Sessions. Sessions. Energia 97.